não! Hoje sim! Hoje sim! Boleirante! Sequência, um episódio incrível, um episódio maravilhoso, e acabaram os adjetivos sobre o quê? Sobre a continuação, né, cara, da nossa taça, é isso mesmo? Pois é, cara, continuação da nossa taça, cara. É, cara, tem gente que diz que a parte 2 é sempre melhor que a parte 1, cara. Ah, tá, eu posso mostrar Matrix Reloaded. Que isso, cara. Mas assim, depois de um episódio muito polêmico, né, que gerou muita repercussão, ou talvez nem tanta, a nossa taça começou pra falar das incríveis comemorações e eleger a maior comemoração de todos os tempos, com o nome Soquinho no Ar, Socada no Ar, ou afins, né, não sei. Não tem a Roçada no Ar? Não, Roçada no Ar não tem, mas... Tem a sarrada no ar. Não, mas aí, é no ar porque tá flutuando, ou é no ar porque tem aquela pegada mais antiga, entendeu? Então, de repente, né, a gente gosta de antigo. Não, eu acho que é no ar que alguém... É literalmente no ar mesmo. É no ar mesmo? Tem um vídeo do moleque que tá em cima do viaduto, tá a menina lá embaixo dançando, ele manda, vou dar a sarrada no ar, aí ele pula lá de cima, erra a mulher e quebra as pernas. Incrível. Se ele acertasse, né? Esse é maravilhoso. Eu já vi gente tocando guitarra no ar, gente tocando bateria no ar. Agora, sarrando no ar é complicado, né, cara? Não tem, pô, cara, a menor graça. E aqueles cachorros que perdem as pernas das pessoas e continuam sarrando no ar, cara? Pode escrever, é verdade, cara. É mesmo, né, cara? Cachorro. Verdade. Cachorro? Cachorro? Eu só consigo imaginar, tipo, aqueles caras que, sabe, o cara faz aquele salto livre e aí fica aquela porra, aquela roupa esticada, assim, batendo aquela merda, e a cara da pessoa parece que virou uma máscara, sabe? Que fica aquela porra balançando, o ar batendo na cara. Imagina uma pessoa numa situação dessa tentando dar uma sarrada ainda no ar, cara. Tipo, a pessoa mal tá conseguindo controlar a pele dela e ela fica... vou parar de imaginar essa porra, porque não vai dar certo, não! A gente elegeu, como eu tava dizendo aqui, nós tentamos eleger 8 competidores, né, que estão seguindo pra agora, né, na próxima fase. Vão pra quarta de final, seguindo depois pra semifinal, os classificados, e em seguida pra grande final, que vai eleger a maior comemoração de todos os tempos ao lado da sarrada, soquinho no ar, ou o que é que seja. É isso? É isso aí. E pra continuar, então, essa incrível competição, estamos nós três aqui, profundamente perdedores de porra nenhuma, não é assim que a gente se julgou? No último episódio? Isso. Eu, Pombo, nosso amigo Robinho e nosso amigo Chacal. Eu acho que investi a ordem, mas tá valendo. Junto com nós três, profundo de dois de porra nenhuma, estão os nossos incríveis amigos, Fluff. Oi, eu sou o Fluff. Para os íntimos é Plup-Plup. Plup-Plup, Plup-Plup. É o Pokémon. Só vou te chamar assim agora. Plup-Plup. A gente é íntimo, você pode me chamar assim. É, obrigado, cara. Entre nós também, o nosso incrível amigo, super poderoso, com poderes místicos. O nosso amigo Paladino! Queria um Drop de House hoje. Queria o quê? Drop de House. Você tá mal intencionado, cara. Se você quer House preta, já imagina suas intenções. É mesmo, cara. Ah, eu gosto mais da cereja, na verdade. Qualquer dia eles vão inventar uma House redonda que estoura na tua boca e deixa ela atejando, assim, cara. Pra completar o duplo sentido da House preta. Eu tô curioso mesmo pra saber quem é que vai ganhar esse prêmio, cara. A gente vai descobrir isso daí logo depois dos e-mails. E-mails! E-mails. Começando então a leitura de e-mails do podcast Boleiragem dessa semana, a gente teve poucas interações aí da galera. A gente tem aqueles caras de sempre, né? Fabrício Fini, Gabriel sem sobrenome, estão sempre deixando seu recadinho aqui pra gente. Mas teve uma galera aí que, tipo, tá andando sumida, né? Talvez estejam seguindo o nosso exemplo, não sei. É, pois é. Desacreditaram aí, né? Pois é, mas assim, a gente queria aí incentivar a galera a voltar a participar. A gente promete que a gente vai voltar a gravar. Mano triste agora. Aqui é que nem política, rapaz. A gente faz promessa que a gente não sabe se pode cumprir. É, quer dizer, ah... Mas é o seguinte, o primeiro comentário que a gente teve no podcast assim que ele saiu foi do grandioso Fabrício Fini, garoto da bala. É. Ele disse que já achou que a gente tinha ido pro Nowloading. E o Gabriel sem sobrenome respondeu aqui dizendo que chega de projeto Nowloading, pelo amor de Deus. Pô, só por causa disso eu acho que a gente deve pensar nessa possibilidade, cara. Pois é, né? Assim, projeto Nowloading sempre tá pairando, né, cara, em qualquer podcast. A gente pode começar a acelerar a contagem do projeto Nowloading quando a gente tiver menos de 4 e-mails, por exemplo, entendeu? Pô, isso aí é perigoso. Isso aí é perigoso, mas acho que pode ser uma regra. Tipo, às vezes a gente vai incentivar a galera a mandar mais e-mails. Mais e-mails. Tipo, ameaça é sempre um bom incentivo, cara. Pois é, ou então a galera pode entender isso como uma promessa e aí todo mundo mandar e-mail pra poder... Exatamente. Logo, né? É bom que serve como um termômetro, né, pra gente. Então, já sabemos que semana que vem não temos leitura de e-mail. É difícil. É que o Gabriel sem sobrenome continuou no comentário dele aqui. Ele fez um novo comentário dizendo que essas regras são clássicas. E é verdade, cara. A gente pegou ali só o fino do fino. Sempre tem aquela regrinha que a gente esquece, né? Tipo, momentos depois da gravação a gente acaba lembrando de uma coisa ou de outra. Mas faz parte, né? Faz parte. Acho que a gente pegou a maior parte das regras aí de pelada que são interessantes. E o último comentário aqui pra fechar foi do Matheus Santos, que disse que esse podcast tá igual a campanha do Hexa do Mengão, que quando todo mundo achava que a molambada tava morta, acabaram deixando chegar. E mas não teve campanha do Hexa? Como assim? Não teve Hexa? É mesmo, cara. Ele se colocou aqui numa posição duvidosa, em que ele colocou penta barra Hexa, o que significa que nem os flamenguistas têm certeza de que... Não, isso significa que tem flamenguista que sabe contar. Não, ele quis ser político, cara. Ele falou penta pra porra, galera que era... O cara quer ser ladrão, cara. Só porque ele é flamenguista? Não, cara, claro que não, cara. Cara. Ele falando isso, existe algum político que não é flamenguista, cara? Ah, cara, deve ter, né? O Eurico Miranda era político. É, mas era. Agora ele não é mais, cara. Então, mas na época que ele era político, ele não deixou de ser ladrão, né, cara? Não, ladrão não. Jamais falei uma coisa dessa, tá? Tipo, não só... Oh, não, jamais. Foi só um ato falho, tipo, uma pessoa super honesta. Tipo. É, isso aí. Confundiu o ladrão com o lobão. É, isso. Por que lobão? Exatamente. É porque eu falei político e fiquei pensando na... É, nessa palavra, pô, à toa. Enfim, acabou o comentário? Foi só isso mesmo? Foi só esse comentário que a gente fez. Caralho, isso aqui é quem tá quer, cara. Isso é foda, cara. Porra, cara, eu fico com vontade de chorar, entendeu? Porra. Eu ficaria se eu não soubesse que a gente teve alguns e-mails aí também, entendeu? Relacionados. Foram muitos, milhares, centenas de milhares de e-mails. Com certeza. Pois é, mas a gente só vai escolher dois, né? Claro. Vamos escolher dois. A gravação fica infinita, né, cara? Mas então não vamos chorar, não. Como a gente não torce pro Botafogo do Rio, vamos ler esses e-mails. Eu vou começar, então. Vou ler o primeiro e-mail, porque, cara, esse e-mail é e-mail de renovação, né, cara? Esse e-mail é o e-mail da nova geração do Boleragem, que tem aí pouco mais de 10 episódios, mas já tá com a sua segunda geração, visto que a primeira morreu esperando o próximo episódio. E quem foi esse incrível ouvinte? Ele se chama Samuel Santos, rapaz. Pô, achei que ele chamasse Jonathan. Porra, cara, é o Jonathan da nova geração. Caralho, o Jonathan da nova geração tem quase a nossa idade, cara. É verdade. Os anos passaram mais rápido pra ele do que pra gente, é possível, cara. Complicado. Cara, que tá falando. Pois é. Mas assim, cara, ele... Isso até é uma curiosidade, né? Já tentando misturar o nosso programa do tema futebolístico pro tema fofoca, tipo Nelson Rubens e Leão Lobo. O Plus seria um bom Leão Lobo falando nisso. Mas assim, parece que esse Jonathan da nova geração tava arrumando merda com um cara aí famoso também, que eu não lembro quem era, cara. Ele ameaçou o brother na porrada porque ele pegava a mulher do cara. Não, foi o Emerson Sheik que foi falou que pegava Sheik. A mulher dele a qualquer momento. Caralho. Falou, pega sua mulher. Então tem a ver com boleiragem. Tem a ver. Caralho, cara. Aí ele pegou o Emerson Sheik, comeu a mulher do cara, então, né? Ou disse, pelo menos que não, fez. Disse que pegava. Não... Pegava a mulher do disse cara. Disse que pegaria a hora que quisesse. Não, não é... Aí ele se envolveu numa treta e falou que ia pegar o Emerson Sheik aí. Aí o Emerson Sheik cantou de galo pra cima dele, cheio de segurança e tatuagem de desenho animado. Então, na prática, o Emerson Sheik pega ele e a mulher dele a hora que quiser, é isso mesmo? É isso aí, cara. Por aí, cara. Mas, assim, o Emerson Sheik é um fofarrão, cara. O Emerson Sheik é um babaca, cara. Ainda bem que... Qual time mesmo que ele joga? Ele torce? Diz aí. Ah, que ele torce, eu não sei, cara. Jogar, ele também não tá jogando nenhum, não. A última coisa que ele tem feito é jogar, ultimamente. Exatamente. Entendi. Mas assim, só pra misturar um pouquinho o tema, acabei não misturando porque falei de futebol, né? Tudo consciente. Mas vamos então ler o e-mail depois de tanta enrolação do Samuel Santos, o mais novo ouvinte, eu acho, do Boleragem. Ele diz assim: fala galera, meu nome é Samuel Santos, tenho 22 anos e comecei a ouvir o podcast semana passada. Estou curtindo bastante, senti a falta de um programa que falasse de futebol de forma divertida. E vocês fazem isso muito bem. Olha, obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se eu fico feliz, sei lá, acho que eu só tenho pra ficar feliz, né? Então, acho que sim, acho que nesse caso sim. Seria bom se ficasse rico, né? É verdade, é isso aí, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico rico. Na verdade eu tô em dúvida se eu fico qualquer coisa e rico, e eu sempre acabo escolhendo pela outra opção. Tô na mesma. Ele diz aqui, terminando então: espero que continue com um ótimo trabalho. Abraço e saudações rubro-negras. Valeu, valeu Samuel, abraço pra você também, saudações rubro-negras, e tamo junto, meu jovem. Olha só, cara, esse ouvinte aí, além de mandar um e-mail, ele mandou comentário, não foi isso? E mandou, curtiu a página, não foi essa parada aí? Curtiu a página do Facebook, curtiu a postagem do podcast, é isso aí, cara, o moleque tá... O cara já chegou de voadora, né, cara? Exatamente, chegou bem aí na parada. Eu acho que como revelação, né, como surpresa, ele faz por merecer aí o prêmio do ouvinte bola cheia, o que vocês acham? Pô, concordo plenamente, cara, eu te justo. Concordo plenamente, primeira semana do cara como ouvinte já mandou e-mail, já curtiu página, curtiu post, curtiu tudo. Deve ter até, tipo, falado do podcast pra algum amigo, ou não, né? Ele pode ter sentido vergonha, mas... Fica aí o convite pra falar. Exatamente, fica aí o convite pra se fichar. Brincadeira, não. Então, cara, fala pros seus amigos e... Então vamos lá, né, cara? Foi eleito ouvinte bola cheia, ele tem o direito, né, que a gente já sabe, de fazer aquela pergunta pra ser respondida de coração aberto por nós três no próximo episódio. Exatamente, correto? É isso aí. E falando nisso, quem foi o ouvinte bola cheia da semana passada? Pois é, cara, então, o 20 Bola Cheia da semana passada é um cara que já vem fazendo bonito aí há um tempo, nosso grande amigo Gabriel, sem sobrenome. Ah, mas é claro. Então, qualquer Gabriel já sabe aí, é só chegar e pedir a pergunta aí que tá tudo ok. Pois é, cara, chegou uma pergunta de um Gabriel aqui e a gente colocou, não sei se é dele, né, mas tá valendo. O que ele disse aí? Então, o Gabriel disse o seguinte, cara: que história é essa do meu Flamengo estar em uma fase? Fomos campeões 3 vezes do brasileiro, 2 vezes da Libertadores e ganhamos muitos cariocas. Claro que tudo isso no Futebol Manager. Perguntar, cara, que mundo é esse que ele vive? Pois é, cara. Esse universo virtual é melhor do que o real, infelizmente. Sobre esse episódio, não tenho nada a acrescentar, mas ouvindo a história bate até uma saudade das peladas. Hoje acredito que não aguentaria nem 10 minutos correndo. Porra, eu sei como é isso, cara. Eu sei como é isso. Vou escolher ele pro meu time, cara, que 10 minutos... Dá pra fazer bastante coisa aí, cara. Pô, uma parte inteira, cara. Pois é. E ele diz o seguinte, cara: a minha pergunta é a seguinte: se vocês fossem donos dos clubes que vocês torcem, o que vocês mudariam e como fariam? E o que não tolerariam? Ele pede desculpa aqui pela pergunta bosta, mas foi só isso que ele conseguiu pensar. E se termina aqui com muito carrinho por trás e fica na paz. Feliz e ano novo até 2017. Ele se fecha com preciso de um emprego. Eu acho que ele já conhece a periodicidade do nosso programa. Pois é, né? Cara, mas assim, a pergunta dele, que na verdade foram várias perguntas, acho que tem a maneira fácil de resolver. Eu que sou flamenguista, cara, eu sei exatamente como mudaria. Eu traria de volta todos os marginais, mas assim, os marginais que cometem crimes de verdade, não os marginais que ficam só posando na internet, entendeu? Que ficam bebendo na balada, não sei o que, coisa e tal. Isso aí é só coisa de deitão, né? Marginal de verdade, entendeu? Eu ia trazer todos aqueles caras que tiravam foto com arma, que dava um presente pra traficante, não, que dava presente pra amigos, essas coisas todas. Não tô dizendo nome de ninguém. Não, jamais. Mas eu ia fazer isso daí porque esses caras aí que sabem o que ia vestir a camisa do Flamengo, entendeu? E que tem raça, que tem disposição. E entendem, entendem o real lema do Flamengo, inclusive, né? Que craque o Flamengo faz em casa e vende a unidade. É tipo por aí, exatamente isso. E assim, são os caras que têm identificação com a torcida, né, cara? Que estão lá frequentando presídio, essas coisas todas. É isso aí. Mas assim, eu ia trazer esses caras de volta. Uma coisa que eu não ia tolerar era, tipo, gente que fica departamento médico toda hora, ou que fica tomando mais cartão do que fazendo gol, que, fica arrumando briga e discussão e problema o tempo todo, que só gera desunidade. desunião, entendeu? Não faz aquele churrascão maneiro pra reunir a galera, entendeu? Isso daí eu não ia tolerar, não. A forma que eu ia fazer pra trazer todos esses caras, tipo, das antigas e medalhões e coisa e tal, que são os grandes marginais que a torcida adora, era, tipo, me entupindo de dívida. Porque isso que o Flamengo sabia fazer bem, entendeu? Bota essa diretoria aí competente, que sabe fazer as coisas, que sabe ganhar dinheiro, que sabe fazer o clube ficar com as finanças em dia, que consegue contratar jogadores até, tipo, de nível razoável, entendeu? Com os poucos recursos que tem, mesmo política de austeridade financeira, os caras conseguem fazer o negócio direito. Mas, pô, traz o jogador que não se dedica, que não corre, que não fala. Não, cara, tem que fazer o seguinte, ó. Gasta o dinheiro que você não tem, faz promessa que você não pode cumprir, entendeu? Traz um monte de marginal e tudo dá certo. Porque se a gente não ganhar nenhum campeonato, pelo menos tá todo mundo feliz, cara. Entendeu? É, eu faria isso, cara. Isso que eu faria se eu fosse o dono do meu time. Eu tenho grandes preocupações, na verdade. Porque a gente sabe que a cotação da pedra tá lá embaixo, né? Muito barato a pedra de crack. Então, de aqui valorizar, brother, eu tenho medo aí que pode acontecer com o Flamengo, cara. Ah, cara, acho que se valorizar é bom pro time, porque a gente produz bastante, né, cara? Você já faz em casa, né? Mas, assim, eu acho que o mau momento aí do Flamengo se deve muito a isso, entendeu? Então, assim, eles deviam fazer uma campanha, na verdade, pras pedras, e daí as pedras valorizadas, eu acho que isso recai sobre o clube e, consequentemente, vocês vão ter melhores resultados. Mas, como vocês não sabem pensar, então... é até bem razoável que se esteja nessa situação. Não, cara, pensar acho que eles sabem, só não sabem escrever. É, exatamente, é verdade. Me embolei aqui, acho que eu pensei errado. Será que eu sou flamenguista? Tem cara. Cara, eu vou dar logo minha opinião, então. Eu acho que se eu fosse presidente, né, dono do meu clube, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser fumar um charuto bem, bem grande, cara. Eu ia fumar um charuto. Opa! Eu ia usar o suspensório, tá ligado? E eu ia puxar o casaca. Tá ligado? Pô, e depois de puxar o casaco, eu acho que eu ia expulsar o maior ídolo do meu time da arquibancada. E depois de tudo isso, eu acho que eu ia botar o símbolo do SBT na camisa na final de campeonato brasileiro, cara. Pô, cara, mas isso aí não seria mais do mesmo, cara? Isso aí não seria, entendeu? Repetir tudo que aconteceu na gestão do presidente anterior, entendeu? Eu acho que todas as medidas que o presidente atual do Vasco tomou foram descritas por você, que é tipo, escolher o suspensório que vai usar. Escolher o charuto que vai fumar. Ficar puxando musiquinha no vestiário. Acho que, pô, foram essas as principais medidas que o cara tomou aí nesses anos todos de gestão, entendeu? Olha só, só pra te lembrar que você ia ficar devendo pra caralho, chamar um monte de bandido do teu time, então para de criticar a porra do meu charuto no meu suspensório, meu parceiro. Mas aí eu ia estar fazendo diferente da gestão atual, entendeu? É claro, né? Fazer como todas as gestões anteriores, né? Até porque ele dá com o dinheiro dos outros é mole. É muito mole. Você pode, inclusive, se fosse baseado nas gestões anteriores, você chamar todo mundo pra uma coletiva de imprensa e falar: acabou hoje. Entendeu? Mas assim, cara, deixa cada um com a sua aí, que nessa brincadeira aí, quem agiu parecido com o que eu pretendo agir ganhou o Libertadores a porra toda e você nem viu o Libertadores, beleza? Eu achei abaixamento. Não, mas aí Falar de outra coisa, né? Foi outro cara. Não foi, não. Outro cara. Não. 2015, 2015 foi isso. Não. Ah, Roberto Dinamite tava ano passado? Na presidência? Não. beleza. E o Robinho? Robinho, o que você faria se você fosse presidente? No meu caso, tudo depende, né? Assim, se eu fosse o dono do clube e não o presidente, como tá ali, né? Na pergunta do nosso cara amigo. Cara, eu faria um negócio muito polêmico que não se costuma ver no futebol brasileiro, que é o seguinte, cara. Eu começaria a tratar o meu clube como se fosse uma empresa, porque o clube tem que dar dinheiro, cara. Não adianta dizer que futebol é paixão, porque futebol é dinheiro, cara. Assim, se joga esse negócio pra movimentar dinheiro, sabe? Se o seu clube só tem dívida e mais dívida... O clube tem que dar dinheiro? Não, cara. Eu quero torcer pro teu clube, cara. Você vai caindo, né? Então acho que eu me dei bem, cara. Futebol tem que dar dinheiro, cara, pra alguém. Se ninguém ganhasse dinheiro com isso, não tinha futebol sendo disputado, entendeu? O lance é o seguinte, os clubes brasileiros são muito mal administrados, a maior parte das diretorias é composta por gente amadora que acha que entende de futebol e não entende nada de gestão, e eu colocaria pessoas mais qualificadas pra fazer uma gestão financeira e uma gestão como um todo do clube, né? Como se fosse uma empresa de verdade mesmo, toda separada com os setores e cada um com responsabilidade trazer resultado, sabe? Porque ele não trouxe resultado fora. Como acontece no futebol dos Estados Unidos e em boa parte dos clubes europeus, né? Agora, você falando isso tudo aí, eu tô sentindo que você tá me criticando, entendeu? De forma velada. Você tá aí, pô, botando mala em todas as medidas que eu falei que ia tomar aqui, entendeu? Tipo, de fazer um monte de dívida, etc. São, né? são irmãos opostos, né, cara? Não é à toa que eu é flamenguista até vascaíno. Um puxa pro lado errado e o outro puxa pro lado certo, cara. Normal isso, cara. Pô, o que que seria lado errado, cara? só porque eu queria contratar um monte de bandido, eu tô errado? Que absurdo, cara. Que coisa errada. Pois é, cara. Veja aí da Paulista. É porque as pessoas me chamam de gêmeo do mal, cara. Flamenguista aí, cara. Tipo, Mulheres de Areia, tá ligado? Tem a Ruth, qual era o nome da outra? Raquel, pô. Raquel, olha que noveleiro, cara. Olha, saca. E eu que puxei a moeda, tô falando que você não vê. Pois é. Eu só lembro do Tonho da Lua. Não é a Rutinha, não. É por aí. É, cara, mas é isso aí. Acho que a pergunta do nosso nobre amigo tá respondida. As três perguntas, né, estão respondidas. O Robinho terminou o seu argumento aí? Queria concluir mais alguma coisa? Porque eu sei que eu interrompi aí, posso ter dado uma vacalhada no seu depoimento. Flamenguista, normal. Normal. Eu acho que eu concluí, acho que o que tinha pra dizer, tá dizido. Tá dizido. Falou, dizeu. Porra, dizeu bonito, cara. Dizeu bonito. É isso aí. Então, vamos dizer aí, aproveita, quem dizeu aí, manda uma mensagem pra gente. Quem não dizer, vai mandar mensagem no próximo programa, vai mandar e-mail. E eu não sei conjugar mais errado aqui, eu tô pensando fortemente, mas eu não consigo. Assim funciona? Viu? Se fosse flamenguista, tava tudo certo. É isso aí, cara. Temos que chamar mais flamenguistas aí pra fechar os e-mails. Exatamente. Mas segura a carteira. Opa! Que carteira? Acabou. Então, galera, semana passada a gente passou aqui pelos nossos 16 competidores iniciais e restaram aqui metade dos competidores para as nossas quartas de final. E eu queria saber agora quem são os 8 competidores que conseguiram avançar para essa nova fase, cara. Quem é que consegue dizer isso pra gente? Olha, isso é muito simples. Tá aí para quem quiser ouvir. Você é retardado, cara? Cara, eu gosto muito de você anunciando as coisas, cara. É muito bom. Fala aí. Nós temos 8 competidores. Oito contenders, tá? Nós temos a comemoração do juiz comemorando o gol, ok? Ok. Ou a comemoração do boliche. Caraca. Qual a outra, pô? Como quebra, né? Qual a outra, cara? A comemoração do boliche, comemoração coletiva, ok? Perfeito. A comemoração do Lavi Luiz muito doido, correndo igual um cão. A comemoração da pesca, que também é coletiva, muito maneira. Ah, sim. A comemoração de pular as placas de patrocínio. A comemoração de tirar a peça de roupa. A comemoração da acrobacia. É difícil dessa porra, caraca, né? Caraca. Acrobacia. E a comemoração das dancinhas. A das dancinhas. Diversas. Tá bom. Pô, cara, vou dizer que eu senti um viés aí, porque, pô, você falou que algumas comemorações eram boas, você só passou direto, né, cara? Tá influenciando aí. Sim, é uma competição de votos, não é de votos. Exatamente. É isso aí. Você já pode fazer o trabalho de convencer as pessoas desde o início. Exatamente. Influenciando. É uma competição das comemorações boas quanto as comemorações que vocês votam. É porque secretamente aqui a gente apostou, entendeu? Quem é que vai ganhar eu e Pombo. E aí eu tentando fazer pro meu lado aqui. E quem acertar o campeão vai ganhar uma... Opa! Não faz isso. Pode não, falar porque... isso nesse horário? Fica que nem a piada da aposta dos dois viados lá, tá ligado? Né? Qual é o animal que fica no teto, toma leitinho e faz miau? Ah, o jacaré. Ah, acertou! Eu esqueci de comentar, mas quem perdesse ia ter que fazer umas paradas aí com o outro. Cara, você é muito bom de contar piada. Obrigado, cara. Vamos pro primeiro round? Partiu. Beleza. Quem contar pior a piada tem que fazer o negócio. Na primeira rodada a gente tem um embate entre a comemoração do juiz e a comemoração do boliche. Pra quem não se lembra, a comemoração do juiz foi um lance que aconteceu numa partida que, segundo o Paladino, ocorreu no campeonato inglês, em que o jogador de um dos times consegue fazer o gol e o juiz não se contém e sai comemorando. Ele dá vários pulinhos assim e é bem... Permita uma correção. Ele comemora na expectativa de que a bola realmente entre no gol. Pois é, a bola tá chegando e ele tá pulando, né, cara? Ele já viu que a bola ia entrar. E a comemoração do boliche... Pois é. A comemoração do boliche é uma comemoração coletiva em que os jogadores do time se postam lado a lado e o jogador que fez o gol rola uma bola imaginária e derruba seus companheiros, né? Como se fossem... Errou. cara. Errou, errou. Existe uma versão em que o goleiro sai rolando. É porque tem duas versões, entendeu? Errou. E uma delas, o goleiro sai rolando com uma bola. Mas na versão tradicional... É que, a forma como você dispôs os pinos aí não tá boa, na verdade. Entendi. Bom, eu sei que depois dessa descrição toda da comemoração do boliche, vai ser uma injustiça se não votarem nela, né? Eu acho o seguinte, cara. A comemoração do boliche, ela é muito melhor trabalhada e tudo mais. Mas, assim, eu acho mais engraçada e, assim, com mais potencial a comemoração do juiz comemorando o gol. Porque o juiz comemorando o gol é uma parada que, pra mim, é muito mais inusitado. É muito mais impactante do que o boliche em si, entendeu? E a gente citou no episódio anterior a questão dessas comemorações ensaiadas, também elas perdem muito o efeito da novidade, né? Quando você não consegue fazer ela duas vezes. O juiz comemorar o gol é... Eu acho que nem o juiz, cara. Acho que nunca vai apitar um jogo desse time aí. Ou seja, do time dele, né? Cara, quantos vezes você já viu apitando o jogo do Flamengo 4, 5, 10 vezes, cara? Mas sem comemorar o gol do Flamengo na hora, né? Na hora? O cara comemora na churrascaria depois. Não, o cara vai com os jogadores, entendeu? O bom da estela, pô. Não, porque atualmente realmente tá sendo foda o Flamengo fazer gol, então realmente não tem comemorar, não. Mas tá tranquilo. É, esse ano tá triste mesmo. Ano passado também, né? É ano retrasado. vamos mudar de assunto. É, até por isso vamos votar, então, por favor, no juiz aí, que tá com poucas alegrias atualmente. Vamos compensar aí esse problema aí na vida dele, até o Flamengo voltar a fazer gol aí. Ah, cara, assim, sinceramente, o meu voto vai pra do boliche pela criatividade. Sabe por que o juiz comemorar foi um ato falho, né? E a comemoração do boliche foi uma coisa planejada. E, cara, eu sou um cara muito metódico, entendeu? Então eu tendo a seguir pelo lado de quem planeja, de quem executa com perfeição, de quem faz o negócio acontecer. Entendeu? E, pô, a comemoração do boliche é um espetáculo à parte, cara. Poxa, eu gosto do romantismo. Pois é, cara. Nesse aspecto, sim. Eu tô com medo só de cometer muita hipocrisia nesse programa, porque eu não lembro meus argumentos do programa passado. Então, eu posso ter defendido, de repente, o juiz, agora eu vou defender o boliche, mas eu quero que se foda. Que é o seguinte, a comemoração do juiz, eu tô com o Chacal que é errado ele comemorar, porque ele tá lá pra ser o cara imparcial que vai definir o que é certo e o que é errado segundo as regras, não segundo o coração. Eu acho que a partir do momento que ele não tem o controle, nem na hora do gol, pra disfarçar que tem emoção por aquele time, ele vai acabar tendo um apito amigo em algum momento, entendeu? Vai ser o bandeirinha que entrou pra tirar o gol, esse tipo de coisa. Então eu acho que ele tem que reservar o coração dele para momentos mais secretos. Opa! E, e deixar o boliche entrar. Esse aí é o recado que o Plus mandou nas entrelinhas pra aquele árbitro lá, o Daronco, que gosta muito daquele cara. Aí ele aproveitou aqui a chance pra poder passar. Também. Esse é aquele forte? Olha, é o juiz bombadão. Se vê que o povo faz silêncio. Pra fazer silêncio, que deixa bem claro que é a imaginação dele funcionando agora. E os demais? A gente tem dois votos pro boliche e um voto do juiz. Eu vou dar o meu voto pro boliche também, porque eu acho que o juiz não deveria de fato expor a opinião dele, e isso vai pesar pra todas as decisões futuras durante a partida e posteriores à partida. E assim, eu voto no boliche, mas só porque eu acho que o juiz tá muito errado. Não é pelo motivo do pombo de que o boliche tem espinos e bolas, essas coisas que não tem coisas interessantes pra mim. Cara, a gente tá falando de futebol aí, vocês querem botar um negócio de boliche, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá, tem um podcast de futebol, rapaz. Tudo bem que é um podcast de sacanagem também, mas, pô, podcast de futebol você vai ficar botando boliche aí, cara. Saca essa porra de sacanagem de pino aí, bola, pino, bola. Você já perdeu, né? Bola. É, pois é. O Paladino tem direito ao voto dele. Diga aí, justifique seu voto. Eu invoco o amor ao futebol pra votar no juiz, porque eu insisto naquilo que eu falei no último episódio, que eu supervalorizo aquele que consegue separar o seu trabalho do seu amor pelo time. O cara consegue torcer pelo seu time e consegue continuar o trabalho dele normalmente. Você não sabe disso. Eu valorizo bastante. É, na verdade, nesse caso, o cara não conseguiu, né? Porque se ele tivesse conseguido, ele não teria comemorado. O gol foi irregular? O gol foi irregular? Ué, só pode... O juiz pode comemorar se o gol foi irregular. Você comemorou. Ele comemorou durante o trabalho. É tipo você beber durante o horário de trabalho. Você pode gostar de beber e você pode trabalhar. Você não pode beber enquanto trabalha. Imagina que você é um juiz de verdade. Aí você vai lá e bate o martelo na parada. Só que aí tu bate na cabeça do cara que tá sendo culpado, tá ligado? Porque tu não gosta dele. E ainda fica rindo da cara do maluco. Então você é um filho da puta, cara. Então é um juiz de merda. Entendeu? Não. Mas eu votei no juiz, então eu tô de acordo aí. Cara, não pode comemorar durante o jogo, cara. Durante o trabalho, não pode. Essa parada de neutralidade aí, de imparcialidade e E eu vejo lado pelo outro lado. Eu acho que precisamos sim de um mundo mais parcial, em que a gente consiga se posicionar em determinado local, determinado opinião, determinado, seja lá se for time, seja lá se for política, seja lá se for economia, você poder falar daquilo que você tem uma predisposição a gostar, mas sem partir para babaquice de ficar apelando só para aquele lado. Você conseguir fazer bons argumentos, conseguir trabalhar em torno de toda uma ideia, mesmo sabendo que no fundo você prefere uma coisa. Entendi. É tudo em prol de um bem maior. E você consegue torcer por um time, você consegue comemorar o gol do cara lá que fez lá, e ao mesmo tempo você consegue trabalhar normalmente. Bom, quem passou então, no fim das contas, foi a comemoração do Boliche. Já na rodada seguinte, a gente vai ver aqui o Davi Luiz encarando a comemoração da pesca. Eu gostaria de votar primeiro aqui nessa rodada, apesar de ter gostado muito da comemoração do Davi Luiz e ter defendido ela no programa anterior, eu gostaria de, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pelo mãe, meu pai, pelo João, pela minha mãe, filha, pelo meu sobrinho, pela minha filha, por todos os meus amigos, isso aí, pelos demais senhores aqui que estão participando do programa e dos senhores que estão ouvindo também o programa. Eu voto eu voto na comemoração da pesca. Voto na comemoração da pesca pelo mesmo motivo que eu defendi aqui na comemoração do Boliche, que foi uma comemoração planejada, foi ensaiada, foi tipo uma comemoração metódica, foi curiosa, foi tudo isso, entendeu? E, pô, comemoração da pesca tá no coração, cara. Sabe o que seria legal, cara, a comemoração da pesca? Se o cara, tipo, como é que é o nome daquela porra? Vara, né? Ai, eu nem sei o nome, tão incomum pra mim que é essa palavra, vara. Não, é o cara, tipo, jogar na direção da torcida e catar, tipo, uma Maria chuteira, tá ligado? E ela vem batendo assim na grama e ele vem rodando aquela porra assim, ia ser sensacional. Ia ser maneiro, né? Ver a piranha quica. Não, é. Eu pensei num peixe, foi o primeiro. Vou primeiro, incrível. Mas assim, eu já vou lá logo meu voto, porque eu não tô muito afim de votar em comemorações ensaiadas, não. Vocês estão insistindo nessa parada, mas eu acho que a parada que rola naturalmente é mais legal. E a do Davi Luiz foi muito marcante. A comemoração da pesca, daqui a pouco tu vai esquecer. Mas quando tu vai esquecer da cara do Davi Luiz, aquela juba de maluco dele? A cara do Davi Luiz. Pô, correndo em direção, entendeu? A repercussão foi outra, o momento foi muito mais importante também. Foi um gol que valeu a pena e essa comemoração vai rodar muito aí no gol, um grande momento. Você já pensou que se ele não tivesse feito esse gol, a gente não teria levado 7-1, cara? Tudo bem. Pois é, cara. Já parou pra pensar nisso? Mas naquele momento valeu a comemoração, isso aí. Cara, você conseguiu me convencer a votar na pesca, porque eu não quero lembrar da cara do Davi Luiz, cara. Eu quero esquecer da cara dele. Porra, cara, vocês estão de complô. Vai se fuder geral nessa porra. A gente vai jogando no Vasco, cara, ver se você ficar com esse cara de choro aí. Ó, eu vou votar no Davi Luiz. Depois não quero, não. É melhor o Davi Luiz que o Wallace. Mas beleza. Também acho. Na verdade, qualquer um, né? Wallace, né, cara? Pô, tentei defender o Wallace no segundo passado, não tá dando, não, cara. Infelizmente. Eu voto no Davi Luiz também, porque eu acho que comemoração ensaiada não é tão emocionante quanto uma comemoração honesta e original e inesperada. Tá certo, eu acho que gosta de surpresa. Eu voto no Davi Luiz também, e já usei os argumentos dos N fatoriais memes que essa comemoração fez na internet, e eu insisto que essa é uma comemoração que tá imortalizada, ao contrário da pesca. A pesca tá lá no YouTube, mas o Davi Luiz, cara, tá em todas as mídias. É isso aí, o Davi Luiz está no seu coração. Em breve num DVD do Davi Luiz, de melhores momentos. Ele podia ficar lá, né, no DVD, no seu coração. Deixa ele na minha. Menos na seleção, né, cara? Por favor, na seleção não. Ah, o Davi Luiz ainda causa grandes emoções aí pro torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro vive se emocionando com o Davi Luiz, que não quer dizer que a emoção seja boa. Mas por falar em emoção boa, vamos pro próximo round. Nós temos uma comemoração que é tirar a peça de roupa. Opa! Pula pra encher o saco, cara, pra chegar nessa comemoração logo, que ele quer. Tá preparando uma surpresa de vídeo aí pra anexar o pote. Primeira atração no vídeo do podcast? Mas e aí, a atração de tirar a peça de roupa vai competir contra qual? Contra pular placas de patrocínio. Ah, tá certo. E frequentemente dá merda, né? Exatamente. E quem é que começa com os seus votos aí? Pô, cara, eu posso começar votando. Eu vou votar aqui nas placas de patrocínio. Entendeu? Porque... Elas comemoram? Pô, cara, de vez em quando elas comemoram, cara. Tem umas animações maneiras que passam mais placas de patrocínio por aí, cara. De vez em quando aparece um negócio legal aí, cara. Fica de olho. Eu garanto que as placas se divertem muito, cara. Porque elas pregam peça em muita gente, na moral. Bom, eu não sei se as placas elas comemoram, mas tem gol de placa aí direto, cara, galera. Ah, vou parar, gente. Chegou a merda. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Se os senhores me permitem votar, eu vou votar nas placas de patrocínio também. Justamente porque as placas de patrocínio proporcionam todos aqueles momentos engraçados, jogadores caindo, tropeçando e se arrebentando. E porque, tipo, tirar peça de roupa no futebol masculino não é um negócio muito legal de se assistir. Então, tipo, meu voto tá dado aí. Placas de patrocínio. Ah, é, não é muito legal de assistir, na minha opinião. Só de vez em quando, assim, né? Opa. Se for o Cristiano Ronaldo, aí é legal. Mas... É, rapaz, assim, eu voto nas placas de patrocínio também. Porque elas são muito eufóricas. Sim, que é gol de placa, tá aí. Não, mas assim, eu voto nas placas de patrocínio por isso, entendeu? Por essa parada aí que eu falei. Pô, por isso é bom, cara. Por isso, eu voto. Eu acho que eu puxando, cara. Tá justificado. Obrigado, gente. Não, antes de... Não, agora... Eu te garanto que é mais justificado do que pela minha mãe, pelo meu pai, pelo Brasil. Não. Sim, agora falando sério, um pouquinho só. É, esse negócio de tirar peça de roupa, cara, embora tenha aqui alguns participantes do programa que ficam excitados, e tem gente que gosta, e pá, tudo bem. Mas assim, o cara toma o cartão. Porra, o Rabinho sempre falou aí no episódio anterior, falou 1 milhão de vezes, que é uma coisa que, de fato, valoriza a máquina, né, o sistema de futebol. E assim, eu acho que não tem muita... A não ser pro jogador, que isso acabou se tornando um símbolo do cara, vou extravasar, vou tirar a camisa e tal. E ainda assim, ainda que seja uma simbologia, nada mais do que isso, porque não ajuda o cara a jogar melhor, não alivia nada, não muda em nada ele comemorar com ou sem a camisa, entendeu? Isso pegando só a camisa como exemplo. Eu, então, assim, em relação ao custo-benefício, emoção da torcida, eu acho que o torcedor, em geral, não fica mais emocionado, voltando sempre à exceção do Fluminense, que a galera curte mesmo e pode causar algum efeito, mas eu quero que o Fluminense se foda. Agora, eu falei isso, não posso falar isso. Em geral, tá? Tem parcialidade. Definitivamente você é campeão do Fluminense. Isso que eu ia falar, cara. Pô, os caras vão curtir. Exatamente, isso aí. Por isso eu quero mais que o Fluminense foda mesmo, porque vai ser incrível pra eles, pra todos eles. Fluffy, quando for o dia lá, tu pode estar junto também. Então, mas assim, galera, eu não vejo muito porquê, e a placa de patrocínio é legal. Quando o cara pula, ainda tem aquela chance de dar o critical hit lá do cara cair, fuder, e ser incrível pra todo mundo. Menos pra ele. Obrigado. Uma placa de patrocínio que ninguém lembra é aquela placa que ela é feita de forma que você pela TV consiga enxergar, mas quem tá no estádio ou quem tá em campo não consegue ler direito. Sabe porque ele reconhece a marca, mas não consegue ler tão bem quanto a gente que tá na TV. Isso acontece, por exemplo, no rugby. As coisas são colocadas em perspectiva de tal forma que quem tá vendo a TV consegue enxergar o patrocínio direito. Ele fica bem do lado do gol, sabe qual é? Um troço de pano. Caralho, aí, me veio uma parada na cabeça agora que ia ser foda. Se eles passassem a fazer essa ilusão aí de ótica de uma forma muito convincente pro jogador, imagina, o jogador ia pular, dar mó pulão no vácuo, assim, achando que tem uma placa de patrocínio. Um bagulho tá no chão. Pessoal, tipo aqueles buracos que o pessoal bota no meio de algum lugar. Não tem o pessoal que desenha no asfalto, assim? Não, o pessoal desenha no asfalto, mas paradas que parece ter um buraco, assim. Uma ilusão de ótica foda. Pra o pessoal reduzir a velocidade. Cara, ia ser muito maneiro se eles tivessem um bagulho assim pra botar pilha no jogador. Né? Aqui perto de casa tem vários adesivos desses, são 3D. Cara, fizeram um desenho de um túnel numa parede. Tinha uma pista que ia seguir por um lugar, fizeram um desenho do lado de um túnel, sabe? E tinha carro que vinha e tentava entrar no túnel da parede, cara. E tiveram que tirar o desenho porque tava causando acidente, cara. Sacanagem. Cara, mas o maluco fez de propósito, né, cara? De maldade. Cara, ele fez porque era arte, ia ser legal, mas tinha ninguém batendo na parada. Essas placas de patrocínio aí que ficam ao lado do gol também são alvo de tropeços, escorregões durante o jogo e durante a comemoração. Então, por essas placas aí negligenciadas ali no cantinho, eu também volto nas placas de patrocínio. Quer fazer justiça, né, cara? Você é um justiceiro dos votos, cara. Cara, você vai salvar o Brasil, cara. É o paladino, né, cara? É o paladino da justiça, cara. Pois é. Caralho. Leal e bom. Cara. Qual é a arma do paladino? É o martelo, né, cara? Eu prefiro o martelo mesmo. Então é isso. Só queria saber qual é a arma do paladino. Então, já que temos a arma do paladino, temos também o campeão pra essa rodada, né? Que é de particular as placas de patrocínio. Eu quero ver. Faltou o patrocínio. Não, o povo falou que tá... Eu não vou votar. Esse abstém. A placa de patrocínio, na verdade, era pra ser uma comemoração do vai pra galera. Né? Porque ninguém pula placa de patrocínio só como comemoração. Ele pula pra chegar na torcida, geralmente. Tá ligado? Não, às vezes também, o cara só quer tempo, sair correndo. Ao mesmo tempo que ninguém dá a volta na placa de patrocínio, tá ligado? É isso? Você já viu alguém dar a volta na placa de patrocínio pra ir lá comemorar com a torcida? Também acontece. Acontece. Eu acho que 100% dos pulos de placa de patrocínio, quando não dão errado, são pra chegar na torcida. Não. Tô falando se já viu alguém indo lá na ponta, na bandeira de escanteio, dando a volta na nas placas indo na torcida? Acho que já. Pô, eu já vi. Já vi. O Pet foi pra gol ali e deu a volta por trás, né? Eu duvido o Romário pular a placa de patrocínio. Ele pode. O Romário não pula a placa de patrocínio, nem tive. O Madison jogando embaixo também não consegue. Isso não é placa, gira a perninha por cima. No caso dele é escalar as placas de patrocínio, né, velho? Não consegue. Fica essa dúvida aí. Quando a porta dos programas derem a volta, se for essa de novo, aí a gente pode botar o comemorar com a torcida. Aí, outra dúvida. Por que que a comemoração é tirar peça de roupa? Se a única peça que eles tiram é a camisa. Não. O cara tirou o short e colocou na cabeça, cara. E ainda aproveitou e mandou tiro. Porra, essa é irada. Não, sim, é. Foi maneiro. Foi excelente. Eu vou botar nessa aí, na outra. Eu acho que tirar peça de roupa é muito mais maneiro. Se não for a camisa, é muito mais maneiro do que a placa de patrocínio. Tá eu voto... Cara tirar cueca. Eu me desabstenho e voto no tirar peça de roupa. Desabstenho, cara. Então, depois dessa desabstenção, é esse termo incrível inventado pelo Boleragem, pelo Puff, que segue os direitos do termo gentilmente ao Boleragem, será muito bem usado aqui, já desabstenção. Que termo foda. Mas, pular as placas de patrocínio, pulou pro próximo round, né? Esse último foi realmente uma votação dolorida, cara. Esse dá vontade de escolher os dois. Você gosta muito de jogadores de tirar as placas de roupa? Por que não ia gostar, pô? Então tá, é o cara honesto. Eu acho que ele queria. É justo. E eu citei no outro podcast justamente comemorações icônicas pelo fato da pessoa tirar a camisa pra comemorar, que era aquelas frases de efeito na camisa, ou a pose, por exemplo, do tanto do Cristiano Ronaldo quanto do Balotelli. Podia ser uns memes muito ruins nas camisas, cara. Tipo, a foto do Silvio. Hoje em dia seria. Hoje em dia seria. Eu sou o Dog. Que merda, hein, cara? Que bosta. Me feia uma porra dessas. Cara, ia ser muito ruim se o cara pudesse usar a camisa qualquer. Porque imagina os caras usando o meme. Aí eu botar lá, tipo, o meme da semana ia ser usado todo domingo por vários jogadores, né? Aí, pô, ia ser a busca da Bela, Recatada e do Lar. Mas não vou ser melhor. Aí ia estar o Fred lá, Bela, Recatada e do Lar. Exatamente. Ia ser um caso fantástico também, cara. Quem faz 3 gols e as camisas de meme. Pode crer. O melhor meme que pede música. O Ronaldo Esper. O meme mais atual, né? Tipo, se o cara usou o meme que bombou no próprio domingo, ele pede música no Fantástico. É, tem batalha de meme nas camisas, pô. Você faz um gol, aqui o meu meme, aí o cara faz o gol do outro time lá, aqui ó, em resposta ao teu meme. Pô, ia ser muito escroto. Caraca, pode escrever, né? Igual aquelas frasezinhas, né? Tipo, que te meteu? Bateu na trave, entrou no teu. Não sei o que, ele ficava tipo uma frase pra responder outra. Eu acabei de perder 5 minutos do podcast que o Pula fica querendo me sabotar, cara. Não tô, cara. Ele tá querendo de o quê, botar? Opa, cortaram, né? Cortaram as duas primeiras sílabas aí, me fuder. Tá todo mundo querendo me sabotar mesmo. Aí, corta de novo. Que merda, cara. Continuando a sequência aí, a gente tem o conjunto de acrobacias, né? Que é mortal, estrelinha, todas aquelas capoeiras que a gente já falou antes. Contra as dancinhas, cara. Quem é que inicia a votação nesse quesito aí? Eu quero iniciar essa essa vez. É bem parecida, mas você tem que iniciar essa daí, cara. Eu acho que em ritmo de acrobacia. Como você faria para impactar no meio de uma acrobacia e falar dessa apresentação incrível, dessa comemoração incrível? Pô, easy, cara. Eu ia fazer uma que eu vi esses dias. Esses dias o pessoal tá comemorando 10 anos que o Tele Santana morreu, né? Caralho, como assim? Tele Santana, filho da puta, cara. Geral felizão. Tô comemorando 10 anos que ele morreu. Lembra de quando ele pulou? Tá. Caralho. Não é o Dedé Santana, não, cara, que eles estão comemorando. O Dedé Santana era maneiro, cara. Ele não é maneiro, ele é um mestre escroto. Tá bom. Um mestre sem carinho. Então, ele tava sem carinho, com porrada. Com porrada e com meme. Ah, o que aconteceu na comemoração do velório do cara? Tá passando umas reportagens especiais e tal, Tele Santana e Pans, e mostrou um lance de um gol do Grêmio, quando ele era treinador do Grêmio, que o cara foi dar uma cambalhota no ar, foi dar um mortal. Ele errou, cara, ele esqueceu que tinha que virar, e pulou e caiu de frente, caiu de peito no chão. Ainda bem que é grama, né, cara? Mal cagou uma tábua, cara, e por aquilo ali, cara, mas eu ri tanto daquilo, cara, ri tanto daquilo, que, pô, o teu consenso tem que... virou um argumento a mais pra votar em acrobacia. É, cara, assim, isso me fez pensar pensar no seguinte: a gente tá calculando essas comemorações falando só de futebol de campo. Imagina o impacto de algumas dessas comemorações, e aí como exemplo a acrobacia, se elas forem executadas e mal executadas, por exemplo, em quadra. Entendeu? Ou de repente... Curiosamente, o Falcão nunca errou, é, né? É, pois é. Mas imagina só que a gente tivesse aqui, por exemplo, aquela comemoração de pular e arrastar o peito na grama. E se o cara tentasse essa porra no futebol de areia? Tá ligado? Nossa! Caralho! Aí, rola um episódio sobre isso daí, cara. Tipo assim, um review dessa competição, cara, em cenários adversos. Tem toda razão, cara. Olha a gama de comemorações dando errado, porque seria futebol de areia. E aí, imagina só o impacto de tirar uma peça de roupa se a gente deixar de fora o lado... Que assim, polo aquático parece futebol, né? Futebol aquático. É, poderia ser. Como polo aquático parece futebol? Ah, claro que parece. Tem gol, tem goleiro. Tem bola. É, pô, parece futebol, cara. É um futebol de pé de... Não, não tem pé de pato. Mas é um futebol de você nada, entendeu? Mas assim, vamos lá. E aí, se tivesse que tirar uma peça de roupa no polo aquático? Aquele capacete que protege o olho. A toquinha. Inclusive tem toca no futebol também. O cara tira o protetor de água do ouvido, assim, tá ligado? Só o lado direito. Isso, roda. Ele joga pra torcida. Aí a torcida fica louca, né? É foda. Eu acho que no polo aquático a torcida deveria ficar numa piscina do lado de fora também. E a arquibancada deveria ser uma piscininha, assim, todo mundo assistir na água, assim. Só que não ia dar certo, porque no Maracanã a galera já joga camisinha com o mijo dentro pra baixo, ia ser mais fácil do pessoal jogar. Quem mais tem voto aí pra essa rodada? Olha, eu vou votar na dancinha, velho. Porque assim, eu tô pensando no meu povo. Caralho. Na saúde do povo. Eu não quero que as crianças vejam essas acrobacias. Acho que podem fazer isso na pelada, sacou? Não quero ver esse acidente. Caralho. Imagina a nossa quadrinha de suco estômago com teu piso todo irregular. Quando falou que ia votar em prol do seu povo, eu já tava pensando, cara, como esse moleque vai argumentar em relação ao orgulho gay, cara? Olha só, você está me caluniando. Não, cara, jamais. Que a gente tem a verdade, cara. E eu acho que nem toda dancinha tem que ser aquele forrozinho barra funk que o Neymar faz com a galera, sacou? Pode ser uma dancinha mais elaborada, mais maneira, que vai acabar influenciando o povo, vai gerar um comentário, vai gerar os memes da internet. Era por isso que eu tava defendendo nessa ocasião, que infelizmente o pessoal não tem muita variedade. O pessoal não dança valsa, por exemplo. Eu tava frustrado por causa disso. Podia dançar, tira a bandeirinha pra dançar. Aí. Mas então, eu acho que é importante que o povo possa reproduzir as comemorações, que possa se identificar. E essas acrobacias... E quantas opções de acrobacias tem, cara? Também pra poder reproduzir igual. Sabe, já foram feitas 12 possíveis, sacou? É porque isso aí, acho que nesse caso da acrobacia, o pessoal pode fazer igual modalidade olímpica, sabe? Já tem uma agenda, ó, você tem que fazer essas acrobacias aqui, que senão você perde ponto pra começar. E aí, conforme você faz o mínimo, a gente avalia o quão bem você faz. Então, cara, eu acho que uma pessoa que faz ginástica artística ia se dar muito bem nessa rodada, porque ela tem acrobacia e dancinha, é, cara. Pô, essa é a parada é sensacional, cara. Ah, você tá me menosprezando muito ginástica artística quando fala que é dancinha. Parabéns. É verdade, hein, cara. Pô, é porque, na verdade, dancinha, entre aspas, é o título da comemoração, mas, na verdade, ginástica artística é uma coreografia, entendeu? Tipo, tem muito respeito. Ah, não, perfeito. É uma coreografia, não uma dancinha. Exatamente. É a coreografia. Tem isso aí também. É igual aqui no podcast. É, cara. Então tá. Mas assim. Deixa claro que eu votei acrobacia ou não, não sei. Mas o meu voto é acrobacia. Não, você é porque eu falei tanto de acrobacia, no final eu esqueci de pontuar. É assim mesmo, foi mal, eu sou meio maluco. Tá certo, eu vou aproveitar aqui também e vou deixar o meu voto só pra eu já causar um problema aí pra definir. Eu vou votar nas dancinhas, porque eu acho que as acrobacias elas são variadas o suficiente. E elas podem ser engraçadas quando dão merda, mas elas também podem ser muito trágicas quando dão merda. Isso é muito legal. Muito. Pô, cara, é só você ir lá e você como torcedor, você não quer que o jogador se quebre fazendo uma dancinha? Tu vai lá e ameaça quebrar ele se ele se quebrar fazendo uma dancinha, entendeu? E aí o cara vai ficar na moral, vai ficar no sapato. E aí o cara do outro time, tu deixa pra lá, os caras às vezes quando vão errar, vai dar ruim. E aí você só tem a se beneficiar desse problema aí, rapaz, tá vendo? É, cara, se for um jogador muito ruim, que se machucar fazendo a dancinha, ele se machucar, a acrobacia, ele se machucar pouco, tudo bem, porque ele pelo menos sai um pouquinho de campo. Mas se for um jogador bom e ele ele se machucar, ou se for um jogador ruim e ele se machucar feio, não é uma parada legal, cara, que você ferra a carreira do cara. E agora assim, se o cara conseguir se machucar fazendo a dancinha, ele realmente mereceu, cara. É, eu justamente ia argumentar, cara, em algumas das situações isso é a seleção natural trabalhando. É, cara, assim, pra falar a verdade, eu tava com a tendência muito forte de votar nas dancinhas, só que eu lembrei de Gabigol fazendo Tá Tranquilo, Tá Favorável, Neymar fazendo Tá Tranquilo, Tá Favorável. E aí eu comecei a pensar, exatamente, tem poucas dancinhas que são realmente criativas e legais. E, cara, o critério de dar merda é uma parada que é muito forte pra mim, cara. Assim, você saber que o cara vai fazer a comemoração e você ficar esperando a merda acontecer, tipo, é muito maneiro. Então, assim, meu voto nesse caso vai pra acrobacia também. Porque, cara, não tem como. Se não esqueça, você, Maria. Pesquisa no YouTube lá, entendeu? Melhores dancinhas de comemoração de futebol. Agora, procura melhor dessa acrobacia. Não, faz melhor, faz que nem eu, cara. Em 2016 você já tem mais resultado. Faz melhor, cara. Faz que nem eu faço. Vai lá no YouTube e procura lesões. Assim, é o que eu faço quando eu tô... Vai lá no YouTube, bota perna quebrada pra tudo exposta. Assim. Cara, não tem nada mais divertido, cara. Vai, procura. É muito maneiro. Vai tomar no teu cu, mano. Porra, agora, caralho, porra. Não. Cara, quanto amor. Mas é isso aí, galera. A gente terminou aqui as nossas quartas de final e a gente tem que partir pra semifinal, porque a gente tá chegando perto do encerramento da nossa competição. O primeiro confronto da semifinal é a comemoração do Boliche contra a comemoração do Davi Luiz. Quem começa votando aí? Ai, posso dar uma sugestão? Sim. Vamos contar rápido, tipo no Senado lá? Só falar que eu tô na nossa filha, não sei o que. A gente vai lá pra final e aí na final a gente executa. Exatamente, acho que os argumentos já foram todos passados aqui, né? A gente, todo mundo já sabe mais ou menos o que esperar. Acho que a gente pode fazer a votação estilo Tiririca, entendeu? Chegar e dar rápido o resultado. A melhor do Tiririca. Foi a melhor, com certeza. Quem começa, galera? Então, o primeiro é Davi Luiz contra o Boliche, não é isso? Exatamente, é isso aí. Cara, eu voto no Davi Luiz, até porque ele derrubaria facilmente todos aqueles pinos ali se ele viesse correndo daquele jeito. Eu acho que ele derrubaria até os seguranças, ele derrubaria as placas patrocínio. Derrubaria a porra toda, cara. Aquela, assim, o momento em que o Davi Luiz se tornou imbatível, aquele ali, entendeu? Ele pegou a estrelinha do Mario e vai passar por cima da porra toda. E, cara, eu queria muito que no final da comemoração dele tivesse um abismo. Mas não tinha. Mas mesmo assim foi brilhante, cara. Ele não caiu. Faltou aquele clássico fosso do Maracanã, né? Exatamente. Era só cavar mais 5 metros pra baixo fosse o Maracanã, ia ser mais lindo ainda aquela comemoração do Davi Luiz. Então, eu acho que se o Davi Luiz atravessasse os pinos de Boliche pra comemorar, ele estaria colaborando com a comemoração do Boliche. Mas, assim, eu vou votar no Boliche pelos motivos que eu já dei anteriormente e também por um motivo muito forte, que eu não consigo me imaginar premiando o Davi Luiz em qualquer coisa que seja, cara. Que pariu, cara. Eu tenho medo de chegar na final e ganhar. Isso é a melhor comemoração e eu tenho que ir lá na França entregar o prêmio da taça pro Davi Luiz. Cara, comemoração ensaiada. Você vai na França, pô. Cara, não tá com nada essa porra de comemoração ensaiada, cara. O bagulho cansa, cara. Acabou. Porra, você ia ficar voltando em Boliche, pesca. Para com essa porra, cara. Não, cara, essa seja do esse caso aí do Boliche, eu não votei no Boliche nenhuma vez. Eu votei no Davi Luiz todas as vezes. Mas vai ser agora que eu vou mudar. Então é o Davi Luiz também. Davi Luiz, grande Davi Luiz, isso aí, pô. Comemoração ensaiada, uma saia, ao contrário do plano. Eu vou votar no Boliche também, porque eu não quero ver o Davi Luiz ganhar, e porque, caralho, assim, a comemoração do Boliche, ela pode ser mudada, cara. Sabe aquele sensorista que ele sempre inventa um jeito novo de apertar o botão mesmo, né? Porque ele tá de saco cheio de fazer aquilo o tempo todo, entendeu? Se o cara consegue inventar um jeito novo de apertar o botão do elevador, quantas variações de comemoração de Boliche você acha que não dá pra fazer, cara? Pô, só não sair um strike, cara. Se você tem várias paradas possíveis. Só, é verdade. Exatamente, ele deixa duas. Esse deve ser um argumento de metade do time do Fluminense. Só pra fechar a décima piada sobre o Fluminense aqui do programa, eles não fazem nada no vestiário assim demais. Na verdade, eles só estão inventando novas maneiras de tomar banho junto, entendeu? Caraca. Cara, o Fluminense não quer derrubar o piso, cara. O negócio deles é deixar o piso em pé, cara. Pô. Comemoração do Fluminense não pode ser a do Boleiro. Pois é, e o Plan, seu voto. Olha, pela pedra de âmbar preta. que fica em frente à minha televisão de LCD pra sugar energia, juiz da tecnologia, pela minha caixa de Ferrero Rocher que eu ganhei na Páscoa do meu padrinho, pela garrafa de mate que eu estou bebendo nesse momento pra me manter acordado. Meu voto é sim, Davi Luiz. Olha aí, passou Davi Luiz. Davi Luiz chega na final do nosso programa. Olha só que maravilha, que surpresa inacreditável. Cara, você tá ironizando, Davi. Para a alegria da nação. Não é porque eu... Para a alegria da nação. A gente vai fazer o gol do título da Copa América e vocês vão engolir as madeixas dele, a goela abaixo. Opa, eu não quero engolir nada não, cara. O que que é isso? Sou um eu passo a frente também. E na segunda e última rodada dessa incrível semifinal, temos o incrível, o polêmico, pular placas de patrocínio, principalmente quando dá merda, juntamente competindo com acrobacias, né, cara? Que também tem a ver com pulo, né? Tem a ver com salto, tem a ver com dar merda, tem a ver com se quebrar. Essa aqui, cara, é pra mim a melhor rodada até agora, porque a gente vai tratar de catástrofe, meu amigo. A gente vai tratar de tragédia, a gente se quebrando, o mundo se acabando. Né? Quem é mais destrutivo e engraçado. Ou não, né, Fala? Cara, então, eu acho que o pulo de placa de patrocínio é mais frequente do que a acrobacia, o que pode gerar um volume muito maior de risada. Pelo menos uma frequência assim, maior de risada, né? Eu tô considerando as duas pro lado que dá merda, entendeu? Eu não tô considerando mais a acrobacia do cara pá, pá, pá, fazer aquele bracinho aberto e pá, acabou, forte. Não, isso aí não tem graça. É pan, ai, não é pan porra nenhuma. É pan, o cara desmaiou e alguém vai ter que buscar ele. Ou então aquela cara desesperada que o cara pula, cai, não entende nada, daqui a pouco ele olha pra perna dele e tá em formato de L ao contrário, assim. Arregala mó olhão. Aí vem aquele pessoal desesperado, olha pra ele assim, começa a chamar o carrinho, que nem o maluco. Vem, vem, vem. Caralho, aí fica nego botando tampão na cara, o outro chorando, assim. É assim. É muito. Cara, vai falar que não é muito maneiro quando acontece, essa porra dessa, cara. Não, não é maneiro não, cara. É maneiro errado. Pra caralho. Eu gosto muito daqueles que ficam chocados, que ele olha, daqui a pouco fecha o olho e fala, caralho. Aí daqui a pouco olha de novo e o cara tá lá gritando. Mas assim, acrobacia nesse sentido e pular a placa de patrocínio também. Porque, porra, não tem graça. O cara pulou a placa de patrocínio e falou com a mano com a torcida, acabou não. O cara tem que ir lá pular a placa de patrocínio, preferência quebrar a perna. Se ele não quebrar a perna, ele tem que tropeçar e sair mancando. Porque deve ser muito maneiro o cara sair mancando sem graça, assim. Ih, ainda tem uma comemoração pra fazer. Não posso bancar de que tá doendo aqui, pagar pau de que tá doendo, não. Ele tem que ir lá fingir que tá bem, mas tu vê na cara do maluco que ele não consegue rir direito. Ele tá com a lágrima no olho, assim. É aquele quando toma uma bolada de futebol na cara, porque se eu não falar que é de futebol, o Plus vai rir por outras razões. Vai lembrar, né? Você toma uma bolada de futebol na cara, que tua cara fica dormente, e aí você fica calculando assim a cara que você tá fazendo, pra não ficar muito esquisito. então, tem que manter a pose. Agora, por essas razões aí, eu prefiro votar na acrobacia, porque eu acho mais engraçado o cara se quebrando sozinho, porque na acrobacia é mais inesperado. Normalmente, na placa, o cara vai se quebrar depois que ele cair no chão, entendeu? Então ele já sentiu a dor, já tá meio que preparando ali pra fazer alguma coisa. Agora, se der uma cambalhota, um mortal, duplo, triplo carpado, e cair, tua perna falhar, tu nem sabe direito se tua perna quebrou ou não, tá ligado? Então eu acho que é muito mais impactante, é muito mais desesperador, e por isso ser uma pessoa sádica, eu voto na acrobacia. Ah, depende. É, o cara que foi pular a placa de patrocínio caiu no poço lá. Não, então também. Uma ressalva. Se tiver força, eu voto na placa, então. O Joel que pulou no fosso, ele grita por um voto, né? Ele é o ápice do que uma comemoração de placa de patrocínio pode causar. Aquilo é o ápice. É cair no fosso. Dentro da placa tem um fosso no final, então eu ainda fico com a acrobacia. Infelizmente. Eu, se fizer um estágio de um time um dia, vou fazer um fosso em volta de todas as placas de patrocínio. Se um dia tiver um estádio, eu vou fazer um fosso aleatório no meio do campo, assim. Ele vai ficar mudando de lugar. Eu vou dizer que o fosso, às vezes, ele pode ser uma tábua de salvação. Por que que acontece? Quando você era criança, você caía no pátio da escola, as pessoas te zoavam, você passava uma vergonha inacreditável. Isso quando tinha, assim, 15, 16 pessoas assistindo. Imagina você estar no estádio lotado, 40 mil pessoas assistindo, você vai pular a placa de patrocínio, tropeça e cai. E aí tem aquelas 40 mil pessoas rindo de você. Na verdade, 40 mil mais os outros jogadores, o juiz e a galera dentro do estádio rindo de você. E todo mundo apontando o dedo na sua cara e gritando, e aí você fica pensando, cara, é tudo que queria era que o show se abrisse aqui debaixo dos meus pés. Aí tu cai no colo do capeta, é isso aí se realizando, saca? Cara, e se ele for. Se o sonho dele, na verdade, ele é bom de bola, tá ligado? Mas ele sempre sonhou em ser ilusionista. Aí ele vai. finge que tropeçou na placa, cai no poço, no poço, desaparece. Aí a galera fica, oh meu Deus, o que aconteceu? Aí ele reaparece magicamente no banco de reserva falando, tchãs! E aí... Pô, isso aí. Eu achei que ele apareceu na torcida. Vem da torcida lá. Completou o truque diante de milhares de pessoas. Eu não sei se eu já lembrei isso em algum outro podcast que eu participei, provavelmente no podcast Tanguinha. O Plan vai me ajudar a lembrar. Se é que ele lembra de alguma coisa que eu falo. Primeiro você fala, depois tá, então eu lembro. Deixa eu fazer a introdução. Você ficou 2 horas antes do programa pedindo introdução, que nem uma bicha louca. Agora eu vou fazer a porra da introdução do que eu tô falando e você fica enchendo o saco, pô. Caraca, maluco, porra. Mais respeito com os seus convidados. Você não é convidado mais, não. Mas cara, o Plan é a bicha da casa. Mas assim, uma vez aconteceu, eu e Pluff, a gente estudou num colégio aí que o pessoal usava boina e vestia roupa de Yakuti. E nesse colégio, nesse colégio entrar. Estudando lá nas férias. Não, que isso, passou macho. Pluff pode ter estudado lá nas férias, mas eu não sei. Nesse nosso colégio, ele tinha uma entrada que era um corredor gigantesco, assim, era uma subida, mas assim, bem no início da entrada, tinha um desses fossos gigantões, assim, que era na esquerda, próximo do muro grande. Era pra escorrer a água, se eu não me engano, da ladeira. Que era uma ladeira muito grande. Aí, na sexta série, eu ainda não conheci o Pluff, não. Na sexta série, eu tava lá em cima, no final dessa ladeira. E a entrada lá embaixo, né? O pessoal tinha que passar lá e prestar continência pro sentinela. Passava às vezes conversando, meio desatento. Aí um amigo meu pegou lá de baixo, viu que o pessoal tava concentrado lá em cima. E eu era o único que tava olhando lá pra baixo e vi que ele tava entrando. Aí ele pegou e acenou assim: qual é? Tô chegando e tal. E veio acenando, que nem um retardado. E daqui a pouco eu tô vendo meu amigo acenando que nem um retardado e do meu lado acenando que nem um retardado pra ele, pra retribuir, porque eu sou retardado. Então eu tinha que fazer isso. Cara, no meio da troca de retardos, esse meu amigo sumiu. Ele desapareceu, fez uma mágica, cara. Ele desapareceu completamente. Aí daqui a pouco. Um fosso ali, você não sabia. Eu sabia que tinha um fosso, mas eu jamais imaginava que ele era retardado. Tão mais retardado que eu, a ponto de cair na porra do fosso. E eu só fui me ligar que ele caiu na porra do fosso. Caraca. Depois que as pessoas começaram a se concentrar ali, primeiro em pares, depois 15, 20 pessoas ali em volta fazendo uma concentração. Porque o moleque desapareceu. Imagina, você está sério, um moleque de 1,50m, o moleque desapareceu. Aparece na entrada do fosso vestido de acústico lá, as pessoas tentando salvar ele. Ah, vou dar mas sobreviveu, moleque? Aí tá lá o cara lá dentro com uma perna de jota lá. Não, e aí eu queria muito estar lá pra ver se fosse isso mesmo que tivesse acontecido, né? Mas não, ele não se quebrou, infelizmente. Final dramático pra sua história. E aí a galera da enfermaria, né, com a maca, veio buscar o garoto, botaram ele na maca. Ele gemia muito, de dor. E aí, enquanto carregava pra enfermaria, ele passou na maca ao seu lado e falou pro soldado pra carregar a maca: por favor, pare um pouquinho. Aí os caras pararam a maca, ele olhou pra você, sorriu e falou: tcharam! É isso, cara. E aí você... Eu creio que você ia fazer... E aí você percebeu que fizeram um truque. Ah, entendi, eu fui enganado. Eu creio que você ia fazer a referência aos dois soldados vindo com a maca buscar ele. Tomara que não seja gordo. Não, pode ser gordo. Puta que pariu, não, é gordo. É, essa é outra história, misturar. Ah, cara, muito bom, cara. Tipo, essa parada de fosso é sensacional. Vou começar a adotar isso pra minha vida. Vou começar a distribuir alguns por aí. O Flamengo já tá adotando. Já tô imaginando a filha do Chacal aprendendo a andar. Aí, de repente, ele passa assim no tapete e cai. Ah, caiu no fosso! Aí sai correndo comemorando. Ela provavelmente vai dar uma acrobacia e vai conseguir que passar isso, por cima. Assim. Caraca. É isso, Jorge. É verdade, do Santos. É isso aí. Mas, assim, cara, eu vou voltar nas placas de patrocínio, porque apesar de eu achar muito maneiras também as comemorações de acrobacia, tem o lance do volume que Opa. Eu falei, né? Tipo, tem muita comemoração de patrocínio. Cara. Quer dizer que o cara que pula a placa não tem volume, então? Qual é o preconceito? Não, né? Isso eu dizia. Não, mas é porque assim, tem mais ocorrências de pessoas pulando placa com de patrocínio, né? Se quebrando do que a gente tentando fazer acrobacia. E, além disso, eu consigo imaginar com muito mais facilidade, tipo, alguns de nós tentando pular alguma coisa qualquer que seja se quebrando, tentando fazer uma acrobacia também. Mas é. Só se tiver volume. Ah, só se tiver volume. Ah, volume é sempre importante, né? Ok, abaixo volume. Tragédia por tragédia. Pelo menos eu vou ficar com um cara que eu sei que não foi planejado e ensaiado. Porque tu meu vai ficar com um cara planejado. Eu não vou ficar com um cara planejado. Eu quero um cara inesperado, tá. Entendeu? Quero que aconteça, né? Eu quero um amor de momento. Aí voltamos ao papo do volume agora. Então, Mas assim, eu não quero que o cara saia de casa. Pô, se eu fizer um gol, eu sei como é que eu vou comemorar. Eu acho muito mais legal a hora que ele comemora, não sabe o que fazer e decide na hora, tá ligado? Porque se ele faz o gol, sei lá, do meio de campo, ele não vai pular pra torcida, sei lá, ele vai comemorar com os amigos ali no banco. Agora, dependendo da posição, ele vai precisar pular a placa. E aí sim, nasce essa comemoração da tragédia, sacou? Vem do inesperado, da decisão errada tomada naquela hora. Eu acho que isso traz muito mais alegria do que uma coisa que o cara ficou ensaiando, e tem muito menos chance dele errar um negócio que ele foi ensaiando em casa pra fazer bonito na hora, do que um negócio que ele decidiu naquela hora do gol ali, tá ligado? E pulou a placa. É verdade, eu concordo, né? Eu escolho também a placa de patrocínio, e o meu argumento tem a ver com esse, que é o seguinte, cara, quando o cara tá se preparando pra fazer uma acrobacia, ele sabe que ele pode errar. Ninguém acha que vai errar um salto na placa de patrocínio, porque sabe, essa é uma coisa meio estúpida, sabe? Só uma placa de patrocínio, pô, só tem 1,5 metros aqui, trivial, cara, é trivial, cara. Qualquer criança consegue pular uma parada em 1,5 metros. Tá bom. Menos pro cara que imagina, tá, você tá num jogo que ele tá no final do segundo tempo da prorrogação. Aí, tipo, no último minuto, ainda era golden goal, vamos colocar. Aí tu faz lá o gol de ouro da parada. E aí você tá tão cansado e errando seus cálculos que você vai tentar pular a placa de patrocínio, mas você erra o timing do pulo, ou seja, você pula muito antes. E aí você, em vez de você tropeçar na placa, você dá de cara na placa, assim, você bate na placa e volta, cara, tá ligado? Só de pensar isso. Cara, isso tem que ter acontecido. Precisa ter acontecido, cara. Porque se acontecer dessa forma, tanto quanto se tiver o fosso, o cara cair sem fim no fosso, que nem o... Como é que é o nome do bicho que corre atrás do papalhado? O Coiacho. Que nem o Coiacho na porra do fosso. Nessas duas situações, realmente, a placa de patrocínio se torna melhor. Agora, não sendo isso, eu prefiro muito o cara da acrobacia quebrar a perna no meio. Se ele pudesse quebrar na... Se fosse falar do Coiote, já deu uma outra ideia, cara. Dessa parada toda a gente arquitetou aí de fosso. Precisa de visão aérea. Como assim? Pra ver o cara de... Visão aérea, de cima do fosso. Caindo. Não, eu imaginei que você queria uma câmera estilo Master System, aquele joguinho de futebol que a bola fica grande, daqui a pouco ela fica pequena de novo pra mostrar que ela subiu e desceu. E realmente deve ser engraçado tu ver o cara tomando um tombo na placa de patrocínio, vendo tudo de cima, sabe como é que é? O cara deve ficar parecendo uma barata, assim. E aí ele muda de posição depois. É, tudo esfarramado no chão. Pois é, deve ficar igual aquele personagem do GTA 1 quando você atropelava. É, cara, muito bom. Mas muito essa, bom, essa é uma votação difícil. Não é mais difícil do que a fase anterior em que era pular a placa de patrocínio e tirar a peça de roupa, mas essa é difícil também. Porque a acrobacia tem seu apelo. Seu apelo até emocional. Mesmo o sanduíche. Você pode conter todo o valor do tri-tricional. Tri-tri-tri-tri-tri-tivo. Mas a acrobacia tem um valor emocional grande. As placas de patrocínio tem um valor comercial grande. Tá difícil de escolher, cara. Tá difícil de escolher. Por que você botou no valor comercial no mesmo teu voto? É porque ele queria falar que é grande. Só falar do volume, cara. Exatamente. Só falar de volume. Um valor comercial volumoso. Volume exorbitante. Acho que eu vou votar com o coração nessa. Vou votar na placa de patrocínio. E para dar início à grande final! Finalmente, cara. Olha só, finalmente a grande final. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que eu já vi isso acontecendo em algum momento da minha vida. Tipo, um déjà vu. Mas deixa eu vou pra lá. Vamos então para a grande final, que vai ser decidida dessa vez através de 5 critérios diferentes, cara. Olha só. Inovação. Coisas novas aí. Eu falei troféu ou eu tô falando taça ainda? Eu não sei. Outro déjà vu. E o primeiro critério de todos... Qual é o primeiro critério de todos? Eu já esqueci. O primeiríssimo de todos é autenticidade. Autenticidade, cara. Cara, aí... Pô, é meio foda, né, cara? Eu vou dar logo minha opinião, que é a seguinte. Eu já vi 1 trilhão de caras pulando placa, tá ligado? Pulando placa, pulando até outros caras, pulando na torcida, dando cambalhota, pulando de várias formas diferentes. Então, pulo, cara, pra mim não tem muita coisa de autêntico, não. Já o Davi Luiz mostrou pela primeira vez ali um monstro correndo em direção a alguém. Ele mesmo se transformou e fez essa parada acontecer. Então, acho que em relação à autenticidade, é ele mesmo, que dificilmente alguém vai conseguir fazer aquela cara ou ser tão nesse feio quanto ele. Eu vou ter que concordar com o nosso amigo Pombo. Apesar de ter aqui a minha birra com o Davi Luiz, entendeu? Eu não quero que, de forma alguma, ele vença esse prêmio, mas, tipo, nesse caso eu vou ter que concordar com ele, e, tipo, a comemoração dele foi, tipo, muito mais autêntica do que o pulo de placa de patrocínio. Isso aí, cara. Ele só quer dar autenticidade ao povo. Não tem argumento, não, de pra ser autêntico, pra ser único. Pra ser único, alguém tem que começar, né? A gente nem sabe quem foi a primeira pessoa que pulou uma placa de patrocínio. Nem a última. Nem a última. É, realmente essa comemoração do cachorro louco do Davi Luiz aí foi mais autêntica, realmente. Não tem muito o que falar mesmo. Acho que pela primeira vez a gente viu alguém perdendo a linha dessa forma. E... Realmente é a mais autêntica mesmo. Eu vi outro perder a linha até antes, que foi o cara que deu o soco no companheiro na hora de comemorar o gol. Aquela comemoração sim seria autêntica. Se ela tivesse chegado na final, ela ia ganhar esse critério com certeza. Oham! Oham! Mas então, no fim das contas, acho que foi unanimidade, né? Davi Luiz levou esse primeiro critério 1-0 Davi Luiz. Ou alguém discorda? O Plus votou, o Plus votou. Eu queria ver a Eu tô com vocês e não lá. É isso aí. Tranquilo. E o segundo critério, galera? Quem pode explicar o segundo critério aí pra gente? Então, cara, o segundo critério é impacto no sentido de repercussão, né? Qual foi aquela comemoração que fez mais barulho, né? Que fez mais... Que fez... Reverberou, né? Reverberou pela quando história. Quando ele falou impacto, eu já imaginei que a placa de patrocínio fosse ganhar, né? Porque, pô, o que mais tem impacto na placa? A galera, tipo, tropeçando, arrebentando a lata na placa de patrocínio. Mas, assim, em termos de repercussão, acho que já fica mais difícil, né, cara? A repercussão que a comemoração do Davi Luiz criou foi aquele buzz todo da internet. Ele virou um meme por si só. Não necessariamente só por causa do gol. Aquela cara estampou várias frases da internet brasileira. Agora, o que falta de impacto pra placa de patrocínio, apesar de eu gostar tanto da comemoração dar errado, tá faltando umas ações de marketing na placa de patrocínio, nesse caso. Por exemplo, o cara pula a placa de patrocínio do Gelol e vai cair. A única coisa cai. Que tem na placa de patrocínio é uma ação de marketing, pô. Não, você tem que aproveitar. O impacto do momento, de você pular a placa do Gelol e exatamente. Cair. Exatamente, o cara já pode chegar e receber o Gelol na hora, aplicar e levantar e sair feliz com um sorriso na cara, né? Tipo, isso sim ia ser uma ação bem feita, é isso aí. Exatamente. O que acontece? Eu acho que eles teriam que ser mais perspicazes nesse caso. Eles teriam que fazer uma placa de patrocínio que tivesse um sistema de sabotagem, tá ligado? Uma placa que o cara tá vindo pro lado, nada, ela levanta um pedaço assim, ela fica maior e pode o cara tropeça. Cara, isso sim ia dar uma repercussão fodida, cara. Imagina só, a placa trap, tá ligado? Então a placa, tipo, o cara vai pular, a placa, tipo, cai deitada e fica com um desenho de um buraco, assim. O cara fica desesperado, achando que vai cair num buraco, sei lá. Cara, eu tenho que começar a trabalhar. O Joel caiu no buraco mesmo, pô. Mas e aí, quais são os votos de vocês, senhores? Eu voto no Davi Luiz, pois nesse caso... O cara é maluco, cara. Desculpa se eu sou preto maluco. Ele argumenta pra um e vota... Internet. Mas eu não expliquei meu voto. Eu expliquei os motivos. A razão. Eu vou botar no Davi Luiz porque eu gosto de memes. Porra. Não, porque a placa de patrocínio ainda não tá no ponto futuro. Eu não vou apostar num potencial que nunca vai ser explorado. Ah, não. Olha só. Eu tenho que dizer aqui que, pô, quando o Zidane caiu na placa de patrocínio, teve uma repercussão mundial, virou febre. Todo mundo só falava disso. Inclusive, falava-se de como ele caiu elegantemente. Fez um grande na placa de patrocínio. Criou de calar a placa pra zaga brasileira e tudo, porque a zaga não parava, o Zidane, a placa parou. Excelente, cara. É, pode foda, crer, cara. Inclusive tem placas muito melhores que os nossos zagueiros. Ah, cara, isso aí, tem cones melhores que os nossos zagueiros, tem postes melhores. Tem tudo, cara. Paralelepípedo, tem tudo. Pois é, cara, até dentro de campo a placa é melhor que o Davi Luiz, cara. Tem que botar o treinador brasileiro, tem que começar a explorar mais São Cristóvão. Exatamente, pô. Em São Cristóvão não falta zagueiro, cara. É aquela velha frase do ou passa o cara ou passa a bola. Os dois não, tá ligado? O chão que eu diga, né? É, o chão que eu diga. É o destino de todo treinador, o chão. Pode escrever. Como é que tá a nossa votação, então? A gente tem um voto do Paladino a favor do Davi Luiz. E quem mais vota? Tô em coração, mas tem que votar no Davi Luiz. Cara, eu vou votar de novo no grande Davi Luiz por dois motivos. Um pra deixar o Chacal com raiva. É muito envolvente. E o outro, cara, é porque, assim, não tem como você pegar, exceto essa daí do Zidane, que já passou da data de validade. O Zidane ainda tinha 4, 5 fios de cabelo nessa época. Hoje em dia ele tem. Ele era só calvo nessa época. Nessa época. Mas dava pra fazer comercial de finasterida aí com essa parada. Cara, mas eu acho meio zoado você fazer esse tipo de anúncio quando, na verdade, a parada é anti-queda e você bota o cara pra cair, não faz o menor sentido, tá ligado? Concordo. Então, o Zidane caiu, o cabelo dele também, cara. Aí você tem que fazer a piada contrária, né, cara? Se você não cair, você usa aqui o nosso remédio. Isso, você tem que fazer ali. Você é outro renegadinho, o seu do Pelé, cara. Ah, é, isso aí também é. Eu falaria. Olha, 50 chances de marketing aí. Pois é. Bota pra tá caindo, aí o cara cai. É, aí a placa fica. Eu acho que se somar a repercussão de cada queda em placa de patrocínio, talvez dê. Deu uma retrogradação. Não, tô zoando. Mas acho que nesse critério realmente vou ter que embarcar com vocês também, infelizmente, e votar no Davi Luiz. Porque realmente a placa de patrocínio ela tem a questão de que se o cara cai, você vai rir naquele momento, entendeu? Naquele dia, no dia seguinte, tipo, as pessoas só vão falar daquilo. Só que ninguém vai ficar lembrando disso meses, anos depois, entendeu? Como foi o caso do Davi Luiz fazendo aquela comemoração bizarra dele. Então acho que nesse aspecto o impacto da comemoração do Davi Luiz foi maior mesmo. Então, eu, com muitos argumentos incríveis e inexplicáveis, eu realmente fico com o... Porque é muito difícil, o, cara. O meu amigo dos cabelos. Ah, o Titânia. É. Tá passando mal, pula? É que eu tô gravando deitado, é difícil de falar. Aí, dá, entendeu? Aí fica realmente é, com o dedo complicado. Na bunda, então é mais difícil ainda, né? Cara, eu não lembro nem da comemoração do Davi Luiz, cara. Como é que eu vou aqui argumentar? Não pode ser, cara. Caralho. Mas realmente, a minha opinião é sincera. Eu vou te mandar um vídeo. É uma decisão muito difícil, né? É difícil, muito difícil. Senhor presidente, senhores colegas, esse momento... Eu só queria saber quem foi que escolheu esses critérios, que já tá 2-0 pro Davi Luiz. Eu tô sentindo uma tendência aqui. É o teu dedo, cara. É o teu dedo. Não tão relevante a vez que o Davi Luiz já levou, mas eu votaria nele também nesse critério, porque eu acho que ele mereceu, assim. Ele realmente trouxe uma coisa diferente. Acho que o Davi Luiz merece levar bastante. Oh, isso, Jorge. Terceiro critério... O Flop já tá botando a peruca do Davi Luiz nesse momento. E o terceiro critério, cara? Quem é que pode explicar pra gente qual é o terceiro critério? Que seja um critério justo, tá? Justo. Ah, então anuncia logo aí, pô, já que tem que ser justo. Eu vou ler pra você aqui o terceiro critério. Aleatório. Uhum. Temos uma lista de vários critérios aleatórios. O terceiro critério é qual comemoração é mais volumosa? Volumosa, como os cabelos do Davi Luiz. Eu acho. Ah, não sei, assim. É verdade, o Davi Luiz tem mais volume no cabelo. Cabelo. Ufa, pensei que você estivesse sabendo de algum detalhe aí, cara. Não, se eu estivesse sabendo, eu conto pra geral. Tudo que eu entendo desse critério de volume, acredito que ele faça referência ao número de vezes em que a comemoração foi feita ou que ela pode ser feita, né? O quão recorrente é a comemoração. E como volume é uma palavra que a gente falou muitas vezes nesse podcast, e pode significar várias coisas em vários contextos, eu vou seguir nessa linha aí pra preservar a minha imagem, entendeu? É interpretação conveniente. Nesse momento, o Chacal tá observando o calção do Davi Luiz, tenho certeza. As palavras estão saindo da sua boca, melhor. É melhor sair da boca. Imaginar o que tá entrando, né? Pra sair tem que ter entrado primeiro. Vai ver, ou não. Entrando e saindo. É, complicado. Da boca? Caralho, gente, olha só, vamos parar com isso aí, cara. É isso mesmo que tá entrando e saindo que você falou aí? Caralho, daqui a pouco o plano vai ficar em silêncio de novo. Olha, realmente. É, cara, vou liberar meu voto logo então. Eu vou votar nas placas de patrocínio, porque a gente sabe que essa comemoração é muito recorrente, né? O pulo na placa de patrocínio. É, muita gente faz, ela acontece ao redor do mundo todo. E acho que nesse critério não tem muita chance pro Davi Luiz, não. Visto que a comemoração dele é única. É, exceto se fosse considerar o cabelo, né? Uma vez que o outro ponto que foi levantado aí, ou que não foi levantado, a gente não sabe, né? Provavelmente aquele cabelo dele é pra compensar alguma coisa. Então eu esperaria muita coisa do restante. É, juntando essas duas coisas, parece que a avaliação do volume do calção do Davi Luiz feita pelo Chacal não foi muito favorável. Vocês estão jogando no escuro. Algum de vocês já viu o volume do Davi Luiz? Espero que não. A gente tá jogando no escuro. A gente tá jogando no escuro, cara. Vai que eles jogando no escuro. Você não sabe, cara. Vai que somos outros todos e não chega no volume do Davi Luiz. Por isso que eu tô votando na placa de patrocínio pelo critério da recorrência da comemoração. Eu acho que o Pluff quer dar um crédito ao volume do Davi Luiz. Qual o seu voto? Não, eu não vou votar em ninguém. Posso? Como assim, cara? Não, cara. Vai se abster de votar. Não. Pô, deputado. Vai ser deputado. Eu vou me abster de votar. Porque eu acho que ele não vai empatar. Eu vou me abster. Se precisar, então, eu beleza. Tô aqui. Cuzão. É, o Pluff virando as costas pro volume de novo, cara. Quanto tá aqui pra. Deixa o menino ser indeciso, coitado. Ó, Se vocês parem de pensar com o Vumi, desabstém. Tá bom, tá bom. Vamos tentar continuar sem fluff então, que ele tá ocupado com o volante. Quem vota agora? Paladino? Pomba. Não, deixa eu votar. Paladino por último, porque ele é muito polêmico. cara, olha só. Eu acho que em relação realmente a volume nesse sentido, né, realmente. Em relação a volume nesse sentido, realmente, o que acontece? A comemoração da placa de patrocínio, de fato, ela é muito mais recorrente. Então, foi até o primeiro critério lá da autenticidade, a gente teve que votar no Gavi Luiz, porque, né, foi algo autêntico, único, ou como você quiser chamar. E essa agora merece o voto de repetição, merece o voto, né? Eu até acho meio zoado esse critério aí, né? O bom mesmo seria rever esse volume aí, bota o plus pra ver e rever o volume aí. Assim, realmente, tem replay em câmera lenta, replay em 4K. É, super câmera, né? Então, tá escorado aí pra ele ver o movimento da minhoca. Mas, assim, volume. Então eu voto na placa de patrocínio. Isso aí, Robinho. É, cara, eu também vou votar na placa de patrocínio, porque eu gosto muito de ver e rever essas comemorações em que as pessoas se dão mal e caem, se quebram. Cara, o único volume que eu consigo ver da comemoração da placa de patrocínio é o corpo morto caindo estafelado no chão. É, isso pode ser legal. Caraca. É, o corpo morto. Em 4K. Pois é, super câmera lenta. É, isso aí. É, assim, eu acho que, eu não sei, eu provavelmente já falei isso nesse episódio, e até meio burrice da minha parte, tendo em vista que com certeza a gente tava falando sobre isso alguns minutos atrás, né? Mas assim, em relação à questão da placa de patrocínio, se tiver essa parada de quebrar a perna, ela fica muito mais emocionante, ela ganha muito aí, da minha preferência, pra ganhar esse campeonato aí, esse troféu, essa taça, essa porra toda aí. Aí. Ah, eu acho que se o Pomo trabalhasse na Rede Globo, aí, ele poderia, aí, na hora do comercial, botar aquela super câmera 360 pra mostrar acidentes. Tipo, isso aí, cara. Câmera. O maluco tropeça, ele para, aí gira 360, vê aquele corpo no ar caindo. A quebra de carro, a perna já quebrada. Já tô imaginando o Pombo na mesa tática, mostrando a queda. Vamos observar aqui, olha só. Olha essa formação que eu faço aqui, cara. Se a gente cantar dessa forma aqui, olha só. Aí é sempre o Júlio, eu não posso fazer isso, cara. Aquela simulação estilo Mortal Kombat, né? Tipo a câmera do Mortal Kombat mesmo, a visão de raio-x em vez da mesa tática. Exatamente. Enfim, agora o polêmico, né, cara? Polêmico? É, você é o Cajuru, cara. Que merda, caralho. É, só você que cantou essa aqui com uma fase. Isso era bom. Você sabe que você não é gay porque você deu a bunda e não gostou, não é isso? Tem gente que não gosta, velho. Tem gente que não gosta. Realmente. É difícil essa opinião que você vai dar, cara. Mas vai lá. Mamiluda. Enfim, o meu voto vai pra placa de patrocínio. Eu não vejo muito como votar no Davi Luiz nesse caso, pois acho a placa de patrocínio mais relevante pra isso aí. Ficou bonito, não ficou? É relevante, pô. Foi justo. E aí, o nosso querido amigo Pluff vai querer se desabster ou vai... Não tem, não há razão. Não há razão de ser. Não, realmente, meu voto não tem motivo. Então, beleza. Então a gente parte pro... Seria tipo se eu for deputado à toa. Pois é. Quanto é que tá a vantagem? 2-1, Davi Luiz. E assim, com essa vantagem do Davi Luiz, que a gente parte pro quarto critério, que esse sim é interessante. Porque esse aqui, cara, é o índice de PDM. Alguém lembra o que é PDM? É o índice de pó da merda. É o pode dar merda. Essa parada. E aí, cara, nesse critério, quem é que quer começar votando? Porque eu acho que esse aí é arrasador, cara. Eu vou dar um voto de... meio voto pro Davi Luiz. Meu voto mesmo vai ser pra placa de patrocínio por razões óbvias. Mas dá pra colocar meio voto de consideração pro Davi Luiz, porque poderia ser essa comemoração do 7-1. E poderia ter feito esse gol, ter comemorado desse jeito e 7-1. Na verdade, se ele tivesse comemorado antes de fazer o gol, provavelmente ele teria assustado o pessoal da Alemanha e o placar poderia ser diferente, né? Tipo, comemorar, depois chegar. Rapidão. É, só um segundo. Supondo que eles vão reagir desse jeito, né? Vai que eles ficam putos e resolvem fazer 10, 12. Mas quem vai ficar puto com Blanca correndo no meio do campo, cara? Mas pode falar, desculpa, Robinho. O maluco da gente acabou de cair por trás da placa de patrocínio e se machucar. É justamente isso. Genial. Logo na hora do índice de pai da merda, tá vendo? De costas, da pior placa. Mas ele fez o gol e foi pular. Pra mim isso é tipo a gente sendo libertado da maldição do episódio da taça, cara. Que é sinal de que... É, cara, muito bom. Matou bem a bola, cara. Cara, isso pra mim é... Caiu. Pra mim é Deus votando. Deus votando. É, cara, que excelente. Deus vota pra quê, cara? Pra que patrocínio, porra. Acabou de entrar no critério do índice de pode dar merda e o maluco acabou de se quebrar tudo pulando a placa de patrocínio. Acho que tem algum significado por trás aí, cara, né? Cara, eu acho que já tá provado, né, cara? É como o Pluff disse aí há pouco, é o voto de Deus, né, cara? Acho Deus que ninguém votando. Precisa, ninguém precisa se manifestar mais. Eu tinha preparado um discurso bonito pra esse critério, mas, cara... Não, cara, Deus empatou a competição, foi o que ele fez, cara. Deus se desabsteve. Desabsteve? E interveio. Interveio. É, cara, é. Então, é verdade, vamos lá. Acabou que a competição que parecia estar fechada pro Davi Luiz levar logo no início, acabou se tornando emocionante aqui, ficou a decisão pro final. Tomou outros rumos, graças a Deus, né? Graças a Deus, cara. Que não se desabsteve, exato, né? Aliás, se desabsteve. Desabsteve. A propósito, o nosso quinto critério é exatamente a famosa, a repetida, a famigerada desabstenção, cara. Agora, como que o ato de desabstenção. Alguém vai definir o ato de desabstenção, cara, por assim, favor? A única coisa, a única forma que eu consigo definir o ato de desabstenção vem justamente próximo de uma das comemorações que a gente tá querendo decidir aqui, que é o seguinte. Imagina o cara que tá correndo pra cima da placa de patrocínio pra pular. Tá convicto. Tá, tipo, empolgado. Que delicioso, cara. Exatamente. É, e aí, em algum momento, ele desiste. Uhum. Ele se abstém dessa comemoração. Ele fala, cara, não vou mais pular. Só que ele começa a perceber que ia ser muito maneiro se ele pulasse. E ele muda de ideia e resolve finalmente correr pra cima da placa pra pular. Mas agora já não dá mais tempo, entendeu? Ele conseguiu alcançar a placa e pular. Que ela se pode. E ele se desabsteve e se estabacou, entendeu? Isso é desabstenção, cara. E ele morreu. Desababá que chega. Eu não tava sabendo como é que eu ia votar nesse quesito, mas acho que agora você me convenceu do que é a desabstenção. Eu acho que se Lavezzi tivesse se abstido de pular, ele estaria vivo agora. Cara, disso teria acontecido. Como ele se desabsteve, olha aí o índice de fada merda. Eu tô achando que a gente tá conjugando o verbo de desabster, tá ligado? De todas as formas. Por favor, alguém é bom em português, faz aí a conjugação do verbo desabster em todos os tempos verbais possíveis. Caraca. Cara, vai dar muito trabalho. Todos os tempos. Eu vou me abster porque sou flamenguista. Se alguém... Nesse caso, eu não vou poder me desabster. É por outra limitação, né? O Pluff seria aqui a pessoa dotada de conhecimento e cultura suficiente pra poder lembrar de todos os tempos verbais possíveis. É, mas aí o Pluff teria que fazer uma pesquisa no Google e a gente sabe que o dedo dele tá ocupado. Então ele não vai... Não é, pra tua mãe. Que isso, cara? Não. A gente tá brigando. Guerra de dedo, guerra de dedo. Entendi. Boa saída. Afinal, só restou ao Pluff seus dedos. Depois da operação. Mas vamos voltar. São dedos volumosos. Diga-se de passagem. Sabendo muito em fogo. Eu acho, sinceramente, que não é tão claro assim. Porque vamos pensar. Sinceramente ou realmente? Ah, desculpa, realmente. É uma decisão muito difícil, cara. Não, realmente a gente tem que pensar sobre isso, porque a gente não sabe quantas vezes o Davi Luiz passou pelo processo de abstenção, desabstenção, enfim, durante aquele momento da corrida dele, cara. Pode ter sido alguma coisa conflituosa na cabeça dele e a gente tá aqui tratando como se fosse uma coisa de uma vez só, entendeu? Não se sabe o que passa. Olhando pra aquela cara dele lá e a velocidade que ele tava correndo e dançando a Shell ao mesmo tempo, ele tava muito convicto de que era aquilo que ele queria fazer, cara. Ele dava um passinho pro lado, um passinho pro outro, passinho pro lado, passinho pro outro. Pô, tava muito, muito divertido aquela comemoração. Ele não tava dançando na Shell, cara. Ele tava meio que pilotando uma moto que você precisa bombear ela, tá ligado? Parece que ele tá segurando o guidão de uma moto e jogando pra frente e pra trás, assim, e correndo, que nem um maluco balançando aquela juba maluca dele. Se bobear, cada movimento de braço que ele fez foi uma abstenção barra desabstenção, e vocês aí todos morreram. Então, eu acho que a desabstenção é você desistir e desistir de desistir, entendeu? Isso aí. Poderia ser então desistência. Poderia ser desistência. Você tá sendo um pela saca. Bom, já que a gente tá desistindo desse critério, então vamos dar sequência a isso. Exatamente. Né? Melhor. Quais são os votos dos senhores, jovens? Cara, eu voto no Davi Luiz, que eu acho que aquele lance lá dele com a mímica da moto e movimento de braço eram abstenções barra desabstenções, de desistência e essas paradas todas aí. Então, esse voto mais parece que você não sabe o que é desabstenção e só quer votar no Davi Luiz. É isso mesmo, pra contrariar o chacal. E você me descobriu, você é muito polêmico, cara. Você é o Cajuru e todo mundo. Você é o Cajuru e Cajuru rima. É isso aí. É, Cajuru, cara. Aqui... Eu só não fico tão triste porque eu não sou o Avalone, então tá bom. Que furia, né, cara? Interrogação! É, muito bom, muito bom. É, quem mais vota? O meu voto acho que já ficou claro, né? Porque eu já puxei a sardinha aqui pra pular a placa de patrocínio. Tem que ser que você tinha passado alvejante no seu voto. Eu passei o ácido da placa de patrocínio, aquele que patrocinava o Vasco. Ácido todo branco fosse. Isso! Ácido todo branco. Na verdade, o meu voto vai pra pular a placa de patrocínio, porque eu acho que quando a coisa, tipo, vai pro lado ruim, que na verdade é o bom, que é quando alguém se quebra tudo, normalmente é porque aconteceu uma desabstenção ali, entendeu? É, na verdade, eu já não tô entendendo mais nada em relação à desabstenção. Então eu tô só concordando com você. Eu vou aproveitar meu voto pra criar outra teoria em cima. Uma desabstenção da placa de patrocínio seria algo como: eu vou pular a placa de patrocínio, não vou mais, agora não vou mais, e ele já está pulando. Então ele vira, ele entra num momento de inércia, ele pula e fica pulando pra sempre. Caralho. É tipo tentar cair e não conseguir. É tipo, você é um super-herói, só que você pode escolher um poder. Eu escolhi o poder de desabstenção. Com isso eu tenho poderes ilimitados. Eu posso fingir que vou voar, deixar de voar e voar pra sempre. É isso aí. Caramba, é como cair e errar o chão, né, cara? É isso aí. Eu desisti de cair, então eu voei. Então é isso aí, tá a vida. Foi também uma alternativa mais real. Seria o cara desistir de pular a placa de patrocínio e resolver cavar por baixo dela e passar por baixo. Essa é real. Tá, isso aí é ganhar autenticidade, hein? Isso é mais real. Tipo, o futebol de Gigli tem que ser possível. É. Enfim, então teu voto foi uma placa de patrocínio por causa dessa teoria merda, né? Merda. Não quis ser rápido. Cara, essas pessoas no Big Brother justificam o voto por afinidade, o cara não pode dar um critério desse. Então, cara, quantos votos então? Tá 2-1 pra placa de patrocínio por enquanto. Faltam Pluff e Robinho. Olha, o Davi Luiz, cara, como que ele pode se abster de alguma coisa ali? Ele fez o gol, tava empolgado pra caralho, blá, blá, blá. Se absteve do quê? Em qual momento ele demonstrou abstenção? Ele se desabsteve de... Não. Eu te fiz uma pergunta direta. Você, olha só, para de digitar minha voz. Porra. Eu falei como ele se absteve, não desabsteve. Sem estratagemas, sem estratagemas. Ele se absteve de cortar o cabelo. E depois... Não, então quando é que ele cortou? Nunca. Então não se nunca. Desabsteve. Então ele não se desabsteve. Não, ele só se absteve. Mas aí então ele se desabsteve de deixar o cabelo de crescer. De participar do programa. Não, de deixar o cabelo crescer, não, cara. Entendeu? Foi, não, cara. Caralho, não. Sim. Você só pode se desabster de alguma coisa se você se absteve antes. Ele então, não se absteve em nada naquela comemoração. Ele se absteve. No máximo, ele foi pra direita, se absteve pra direita e foi pra esquerda. Só que depois ele voltou pra direita também. Cara, ele se absteve do seu orgulho próprio. É, ele se desabsteve de dar alegria ao povo dele. Aliás, na verdade, ele. Olha que filho da puta, o cara tava triste. Porra, é agora, vou fazer mais nada, a Copa toda, vou ficar igual o Fred. O cara tava triste. Eu gosto da sensibilidade toda, cara. É, você bom. Não tem sentimentos, cara. Foi mal, cara. Eu me desabstive disso. Aliás, eu me abstive. Aí, você é muito... Abstenção é um sentimento. Obrigado, cara. Vocês não sabem o que é desabstenção, abstenção. Eu me abstive de ser inteligente. Agora pode ser. Agora vê se desabstém e volta direito. Volta direito. Ok, já votei. Meu voto é pro Davi. Então, por isso eu vou votar direito. Isso, agora eu vou você votar. Se não quer, você mudar a sua opinião. Não quero, é isso mesmo. Tá, pode perguntar. Eu tenho direito do voto. Mas dele. A matemática é superior. Tá 2-1? Tá 3-1. Uh-huh. Eu vou votar na placa de patrocínio. Placa de patrocínio. Isso aí. Ai, caralho. Aí, cara, mudar seu voto? E aí, vai lá. Então, cara, como eu falei mais cedo, eu fui convencido de cara pelo seu argumento inicial, entendeu? Eu não consigo pensar em nada que me justifique votando Davi Luiz dessa vez. Caralho, amigo. Então, jovens, então com o consentimento de Deus, a gente acaba de eleger aqui o primeiro campeão da taça do Boleiragem, cara. Pulo, vocês elegeram um pulo, vocês são babaca, né, cara? Ah, peraí, olha só, eu acho que eu me lembro. A inspiração desse programa não foi a comemoração do Pelé, que é um pulo? É, isso aí. Mas sem querer, elegemos realmente o escolhido do Deus Pelé. Não, mas o Pelé socava no ar, cara. Eu quero ver tu fazer essa porra aí. Entendeu? Ele pulava pra fazer socar o ar. Sarrada no ar? Sarrada no ar. Tá vendo isso? Vocês não conseguem. Agora, pular a porra da placa de patrocínio, até o mais retardado que consegue. Entendeu? Na verdade, não. Fala pro Lavezzi lá. Ah, pô, você pode se estabacar, mas você pula ela, cara. Mas beleza. A placa de patrocínio ganhou essa porra. Eu acho que alguém vai... A gente nem pulou a placa de costas. Pois é. Enfim, o campeão é a placa de patrocínio, Davi Luiz ficou em vice, e assim a gente termina essa incrível competição que durou pouco tempo, né? A gente gravou rápido. Queria que tivesse durado mais. Tanto que teve um episódio no meio, né, cara? Teve uma porra do episódio no meio, a gente voltou no tempo, atravessou fronteiras aí do tempo e espaço, mas conseguimos finalizar essa edição com o incrível campeão de merda. Falou o cara que queria ganhar, fazer o Davi Luiz ganhar. É, mas isso é um merda, mas ele ia ser um campeão com estilo. E vocês não assumem isso. Mas beleza. Tudo bem. O Davi Luiz pode até ter estilo, cara. A placa de patrocínio tinha o Zidane, ele tinha classe. É muito melhor que estilo, cara. É tipo a Renner. Ok, ok. É, cara, a gente não podia ir contra o voto de Deus, cara. Isso daí é. Entendeu? Pô, aconteceu, virou manchete. Pois é, cara, o sinal chegou aqui. A gente só seguiu as ordens. Então vamos nos desabster de finalizar essa competição. Colocar a placa de patrocínio no hall dos grandes vencedores das grandes comemorações de todos os tempos, blé. E sermos felizes! Aê. Isso aí! Aê! Agradecer de mais nada, pode falar, prof. Eu ia agradecer a você, mano. Eu quero ver a montagem de um pódio com a placa de patrocínio em cima. Eu quero que você se foda também. Isso com certeza vai acontecer, ao contrário da tua montagem que você quer. Então, já que eu não agradeço mais ao Pluff, foda-se Pluff, eu vou agradecer a presença do grande, ilustríssimo amigo, muito polêmico, Paladino, cara. Muito obrigado. Eu agradeço por você estar agradecido e espero participar de um vindouro programa sobre futebol islandês, finlandês, grego, etc. Esse vai ser o episódio 547 e você vai ser chamado. Só anotar aí na agenda, cara. Vamos marcar. Mas eu queria muito te chamar de um episódio sobre teorias futebolísticas, cara. Que você é o cara que vai poder falar muita coisa sobre isso. Eu tô acabando de cagar essa regra desse episódio, mas eu espero que muito meus polêmico, amigos possam. Muito polêmico, achando que eu posso dizer alguma coisa interessante. Ah, cara, que isso. Eu acredito no seu potencial, cara. E olha só, cara. Eu acredito no poder. Nem minha mãe tá acreditando mais nisso. Que isso, cara. Aí, posso levantar a polêmica? Fale com você. Eu tô achando aqui que a gente vai ter que reavaliar nossa votação. Ixi, olha só. Porque cara. O voto de Deus foi um voto inválido. Que porque isso? Porque o Lavezzi, cara? O Lavezzi caiu da placa de patrocínio, mas não foi comemorando o gol. Ah, não? Não, pô, ele caiu porque foi matar uma bola no peito. Pois é. E aí? E aí ele continua caindo da placa de patrocínio. Deus votou errado. Ih, parou muito tempo. Ih, placa de patrocínio. Mas se quiser votar no W, beleza.